JCast. Ai, ai, olá. Eu até agora, eu tô com essa dúvida, porque eu não sei se a versão do Kuduro que o Latino canta é a mesma letra que o Lucenzo canta, porque o Lucenzo canta em português de Portugal essa música no original. Sim. Então, Calma, quem é a volta essa aqui? Cadê o oi de todo mundo? E o Ren? Olá. Oi. Muito obrigado. Pode continuar. On my hands, at the top deck of the 178, spitting curses at my face, reflected in the windscreen pane, throwing insults and calling names, filthy SMSs that you send through the day, by sundown become tame, so I set it in motion again. E aí, eu queria saber se o Latino fez outra música em português ou se ele pegou a mesma letra. Porque pra eu saber isso, eu teria que ouvir de novo a do Latino. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque é ruim, né? Tem um limite, né? Hoje eu já ouvi duas versões dessa música, né? A versão que é meio em espanhol, meio em português. A versão que é meio em português, meio em inglês. E eu não quero ouvir a versão do Latino de novo hoje. Então... É, muito triste, né? Sua história. Eu tenho tentado me manter fora dessas... E cadê? Essa onda de músicas ruins que tem vindo por aí. Sabe o que acontece? O Chris, ele só curtiu o Latino no Tudo Junto Misturado, né? Só que... É só o Tudo Junto Misturado que você gosta. Eu gosto dele, mas eu acho que até desde aquele CD ele não tem feito nada que seja tão artisticamente expressivo assim, como ele foi naquele... Acho que aquele CD ele atingiu o ápice dele, enquanto artista. O ápice da carreira dele, né? É. Sentido. Difícil. O que você acha, Yola? É um ápice como se fosse, né, um pulinho, né? Ele foi e voltou, né? Esse Kuduro não rolou, velho. O original é showzinho, mas o... Então, mas inclusive nas rádios, puta, porque aqui nas rádios aqui de Santos toca o dia inteiro, né? A versão que tá em português nas rádios é do Latino ou é dos caras? É do Latino. É. Do Latino e do Derek Cal. Não, porque a música, o que tá tocando na Jovem Pan é um mix, que metade da música é em espanhol, metade da música é em português. Ah, então é original. Não, peraí, calma. A original é em português com pedacinhos em inglês, né? É, a original é do Lucenzo, que é esse cantor, que é de tamarindo, que parece de limão, mas é de cereja. Porque ele ele nasceu na França e cresceu em Portugal, e ele canta em português. Um troço desse. E aí tem um rapzinho no meio do negão lá, The Big alguma coisa lá, que é um negão americano, sei lá, que canta inglês. Aí, sim, essa é a versão original. Aí depois veio a versão em espanhol. A versão... A versão em espanhol, ela é do Don Omar com o Lucenzo, e cujo clipe foi plagiado pelo Latino, igual ele fez com o Amigo Fura-Olho aquela vez. Se eu não me engano, a Amigo Fura-Olho também era do Don Omar, né, não? Eu acho que é, só que Don Omar eu não entendi ainda se ele é um cara... Qual é o nome em espanhol do Amigo Fura-Olho? Só que eu não sei direito se o Don Omar é um cara ou se é o nome da banda. Eu também não sei, eu só sei que L.I.O. é do Don Omar com Aventura. Porque o Don Omar... Ah, tá. Ou seja, o Latino nada mais é do que um grande hip-hop do Don Omar. Porque o Don Omar que aparece nesse clipe do A.A.O. me parece outro cara que não é o Don Omar que aparece no do Kuduro. Caramba, será que ele tá melhor? Não sei, o do Kuduro me parece um pouco mais negro, não sei explicar. Certo. Ok. Então, não quer puxar o gancho do... Do Kuduro. Você sabe o que é o Kuduro, Yorri? Não sei, cara. Eu não quero falar. Que eu o acho que é. Angolana. Fez muito sucesso nos anos 80. O que significa exatamente isso? É, na Wiki americana eles traduzem como hard ass. É isso mesmo? É. Jura? Só que é cuide, né? A bunda dura. Porque é como na. Em Portugal, né? O cu não é cu, né? Asshole. É essa, é bunda. Ah, que legal. Pois é. Então, cu duro é uma dança. Então, cu duro é realmente isso, um cu duro. Isso. É uma bunda dura. Show. Alright. Não é o cu exatamente que tá duro, né? Prisão de ventre. Enfim. Eu vi Sherlock Holmes 2, Game of Shadows. Vi ontem também. Ah, visualmente falando, é um espetáculo muito bonito, né? Repete o que o primeiro fez, é bem frenético, inclusive. até demais em alguns pontos, só que me deixou um pouco chateado porque o filme não tem absolutamente nenhum desafio lógico pro Sherlock Holmes, o que no filme de Sherlock Holmes é um problema. Sim. Ah, eu acho que na verdade o desafio ali tá na disputa com o Moriarty. Cara, mas olha só, é não, a disputa não tem de nada. Inteligência ali, não tem nenhum joguinho que nem teve no primeiro, certo? Esse eu entendo, realmente não teve. Mas a disputa ali, na verdade, tá a disputa intelectual entre os dois. De que quando eles pensam, um pensa o estratagema, o outro pensa o outro, e o final é exatamente isso, cara, né? Mas o roteiro, o final é que é legal, o final é maneiro. Agora, até então, o roteiro não, os roteiristas não escrevem nada genial pro Sherlock fazer hora nenhuma. Ele não tem nenhum grande raciocínio genial, não tem nenhuma grande reviravolta, não tem nenhum grande plano. Os poucos planos que ele tem é de respeito só a antecipar a luta, antecipar a estratégia, e mesmo assim o raciocínio é retratado no filme, né? Com os flashbacks tão rápidos e tão intensos que você não entende o que tá acontecendo. Você não entende qual foi a linha de raciocínio dele pra chegar àquela conclusão. Então não adianta nada se você, como espectador, não consegue acompanhar. Você não sabe nem se o negócio foi bem escrito ou não, porque você não sabe o que aconteceu. Não, realmente o primeiro ele faz essa parte de representar o mistério de uma forma bem mais inteligente, bem mais interessante. Isso é verdade. O primeiro ele é superior nisso. Mas eu acho que o segundo é bom também. Eu acho que mesmo por ser uma continuação, eu acho que ok, vocês entenderam que o Sherlock Holmes é um cara inteligente pra caralho. A partir disso, assumam que tudo que tem por fazer ele vai fazer brilhantemente. E aí eles apresentam as situações mais rápido. E aí ele para de ação, é isso? Hã? Não, é só isso. Tanto que a metade do filme ela é bem parada. Cara, ela é um filme... situações acontecendo assim. Só que o interessante é você pegar o filme que você tem vários pontos de coisas que o Sherlock Holmes faz que só no final que desenrolam, entendeu? Então, tipo, você vai pegando detalhes do que ele vai aprendendo, do que ele vai pegando, do poder de observação dele. Não, porque então, eu tô lendo os livros do Sherlock, né? Comecei agora o Estudo em Vermelho. Você vê que o Sherlock também não é exatamente essa coisa assim do cara que nem no primeiro que ele pá, pensa tudo, tal, não. O cara, ele tem uma percepção do ambiente muito forte. Ele mesmo descreve isso. É a ciência da observação, entendeu? Então, e nesse filme eu acho que essa representação ficou até um pouco melhor nesse nível, porque ele para, quando ele chega num lugar, ele olha pra tudo e fala assim: ah, aí lá, você tá vendo alguma coisa? Ele, tô vendo tudo, essa é a minha sina. Entendeu? Então é aquilo, do cara perceber o ambiente ao redor. Eu acho que foi representado desse jeito nesse filme. Só que eu achei que o primeiro equilibrou isso melhor, porque na verdade, obviamente, eu não tava esperando ver um Sherlock que a cada 5 minutos vê uma poeirinha e deduz tudo que o cara fez pra chegar ali, papai. Eu não tava esperando isso, obviamente. Sim, mas a marca do Sherlock não é um cara com super poder, é um cara que ele expõe o raciocínio dele. Por mais que o raciocínio dele possa fazer sentido, ou possa não ser real, possa ser fantástico, eles põem o raciocínio dele e você consegue acompanhar. Pelo que vocês estão dizendo, ele é um cara com superpoder. Ele chega nos lugares e descobre as coisas. Eu sei o seguinte, tem uma parte no filme, entendeu? Em que. É isso que eu tô falando. Como eu vou explicar? Eles editam o filme, montam o filme de uma forma complexa, mas o que tá acontecendo de verdade não é tão complexo assim. Uhum. Então, dá a impressão que é um presente simples embrulhado numa embalagem muito, muito rebuscada. Porque, por exemplo, inclusive o plano final do Moriarty é o mesmo plano que 1 milhão de outros vilões já tiveram no cinema antes, nem nada demais, assim, entendeu? Enfim, o embate intelectual final dos dois é muito legal. Pra mim, foi intelectualmente falando, a única parte legal do filme foi essa. Agora, o resto do filme é bom por outros motivos, porque a atuação dos caras é ótima, e as falas é legal, e a direção do Guy Ritchie é rápida, e é segura, e a maneira é bonito de assistir, entendeu? E tem a Lisbeth Salander, da versão sueca, né? Eu quero saber duas coisas. Uhum. E o steampunk? É bem steampunk no visual, né? Nas roupas, no... Não, é tipo, tem mecanismos, tem coisas, não? Não. No primeiro filme você tinha aquela bomba, você tinha umas coisinhas bem sutis, eu pensei que talvez no segundo eles extrapolassem mais isso, já que você tinha o Moriarty, né? Um pouco, porque o Moriarty tem uma parte que aparece umas armas que o Moriarty faz, que são coisas que são muito modernas, são coisas que são do nosso século, assim, um pouco mais pra frente da época do filme, e ele mostra ali de uma maneira, sabe, bem steampunk, assim, utilizando os mecanismos diferentes. Não é nada tipo, inventaram, sei lá, um avião maluco, nada assim, entendeu? Tipo, é bem que você olha e você... É bem incrível, assim, que alguém genial, de repente, inventou aquilo ali naquela época, entendeu? Sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, eu acho que esse filme foi o meio da história, realmente, pra um terceiro filme, entendeu? Eu acho que o terceiro filme vai vir pegando o gancho total, mas completamente... Sabe, esse esse filme ficou parecendo que era assim, ó, se liga, presta atenção, nós estamos introduzindo o Moriarty, mas presta atenção nele, no terceiro filme você vai ver o que vai acontecer, entendeu? Porque o final dá pra entender aqui, ó, eu não vou falar spoiler, deixa quieto, mas... Teve uma cena pós-créditos que eu acho que eu não vi, eu perdi isso. Ah, não acredito. É, estão falando, eu saí antes, dessa vez eu saí antes. Tá, e o Yaoi? Como é que tá? Forte, essa aí ficou mais forte do que o primeiro. Ah, tem... Caramba. Não, rola... Ficou assim. Rola mais forte. Porque os dois eram um casal em crise no primeiro, né? Ó, rola um certo bromance ali, mas, tipo, fora uma cena ou outra que rola uma piadinha, não é tão assim, não, vai. Não, mas tipo assim, eu digo assim, ficou mais evidente que no primeiro. Uhum. Porque nesse o Sherlock Holmes meio que chama o Watson pra uma lua de mel. A aventura que eles passam, ele fala, essa é a nossa lua de mel, entendeu? Assim, aí mostra muito dos ciúmes do Sherlock. Cara, a relação Sherlock-Watson nesse filme tá muito House e aquele outro lado, o médico lá, que eu esqueci o nome. Porque o Sherlock fica meio que sabotando, sem querer, a vida amorosa do cara, né? Mas ele é obrigado a fazer por causa da situação. Então, quando o Watson confronta ele, ele meio, olha, desculpa, foi obrigado. Olha só, então, sabe, a gente tá morrendo aqui, não sei o quê. Então, é pra proteger sua mulher, ó. Não tô fazendo nada, entendeu? Mas, na verdade, ele tá sabotando porque tá morrendo de ciúme, entendeu? Ele não quer ficar sozinho, né? Ele quer o amigo dele. Então, é legal isso. Outra coisa legal que apareceu foi o Mycroft, que é o irmão do Sherlock. É, quem interpreta é aquele legal. Aquele ator que faz o que apresenta aquele QI. Eu esqueci o nome dele. O QI, quite interesting. É, ele faz outras coisas também, mas eu conheço ele mais por isso, porque eu assisti esse programa. É Stephen Fry, isso. É muito legal. Legal mesmo é o da BBC, né? É, realmente. Você assistiu? A segunda temporada ainda não comecei. Caraca, velho. Não, como é que tá? É demais, cara. Não dá. É tipo assim, você assiste cada episódio e fica embasbacado, velho. Tem umas sacadas, umas coisas que você vê, meu, só mofar mesmo pra conseguir. Porque tem uma parte no primeiro episódio, não é spoiler nem nada, é uma parte que, tipo, ele se caracteriza como o Sherlock Holmes clássico, sabe? Com o bonezinho e a jaqueta. Mas é uma parte assim que ele monta de um jeito que ele tá passando por um corredor, aí ele pega um boné assim, veste, entendeu? Mas a cena fica, nossa, cara, é perfeita, assim. Você olha assim, dá, sabe, aquelas cenas assim que você fala, nossa, isso foi muito bem escrito. Inclusive, tem uma... Foi desproposital, mas o efeito que gera é fenomenal. E é muito bom. O legal é que o Benedict Cumberbatch tá se abrindo pro mundo, né? Agora ele fez aquele filme... Tá peca, né? Não, então, ele já tinha feito esse filme agora com Gary Oldman, O Espião Que Sabia Demais, né? Nova adaptação, que eu acho que não estourou no Brasil ainda, eu tô louco pra ver esse filme. E tá nesse filme, eu não sei o tamanho do personagem dele, mas ele tá na capa, tá no pôster. E a grande notícia é essa, que ele vai ser o vilão de Star Trek, isso é muito legal. Ele vai ser quem... Vai ser a voz que vai fazer a captura de movimentos pro dragão do Hobbit. É, dos Porque o Watson é o Bilbo, né? É, isso é muito maneiro. Cara, aquele Watson, ele é demais, ele é fenomenal, aquele cara é muito ele bom. Ele é muito bom também. É. Agora, gente, já que a gente tá falando de mofar, meu especial de Natal, hein? Eu gostei bastante. Olha, eu vou dizer que eu gostei mais do ano passado, mas eu gostei desse também. É, eu achei o ano passado mais completo, assim, em termos assim, de tudo, porque eu lembro que ele foi emocional na medida certa. E ele também teve ação e teve, enfim, teve várias coisas assim de Doctor Who condensadas num episódio só. Esse episódio agora foi um conto um pouco mais... Natalino. É, assim, foi mais direcionado num sentimento só, que não é uma coisa ruim, é legal também. Não. Mas, por algum motivo, do ano passado mexeu mais com as minhas emoções. Mas esse eu achei interessante também. Sabe o que eu achei? A impressão que eu fiquei? É que, assim que eu acabei de sentir essa expressão, eu cheguei a comentar com o Norman, cheguei a falar com você. Que esse episódio, ele tem a estrutura de roteiro do Moffat, que o Moffat costuma usar. E tem todos os elementos que o Moffat costuma usar. Mas ele tem esses elementos um nível abaixo. Como se fosse para ficar mais fácil para as crianças entenderem. Eu acho que é totalmente isso. Porque, sei lá, por exemplo, o Doctor com a coisa da mocinha, sabe? Ah, ela é imune porque ela é mulher. Tipo, todo mundo que tá assistindo já tinha sacado isso 15 minutos antes. E o Doctor demorou 15 minutos pra descobrir, sabe? E não só isso, tem vários outros detalhezinhos. É como se fosse a estrutura de roteiro do Moffat com um nível abaixo. Não, pra então, ficar mais fácil pras crianças. Não, porque na verdade, assim, a desculpa oficial, né, é o seguinte: como o episódio de Natal geralmente é um episódio que é visto por mais pessoas, inclusive pelas pessoas que não acompanham a série, então é o episódio. É o episódio todo ano que dá mais audiência que a série inteira, porque todo mundo vai sentar, nada melhor pra fazer, hoje de Natal, vamos ver o Doctor Who. Então, geralmente, tem que ser um episódio mesmo que tenha uma linguagem mais abrangente, ele tem que ser autocontido. Mais fácil de digerir, assim. É, ainda assim, eu achei que ano passado, o Moffat conseguiu trapacear. Ele conseguiu, assim mesmo, só de birra, fazer um episódio que foi um pouco complexo, né? Na estrutura dele, apesar de tudo. Só que nesse não. Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que os executivos da BBC chegaram e falaram: ok, ó, esse ano, o tema pra você pensar na hora de escrever esse roteiro é Natal. Escreva pensando em Natal e Doctor Who. Mais nada. Esqueça da sexta temporada, da sétima temporada, de tudo. Faça um episódio de Natal. E foi um episódio que foi muito genuíno nisso. Foi muito inocente, mostrando, sabe, um doutor um pouco mais, um pouco menos complexo, um doutor, assim, mais fácil de você pegar os elementos que estão ali, que compõem a personalidade do doutor, conseguir separar eles de uma forma mais simples, mas que mesmo assim te dá uma ideia melhor sobre, sabe, o personagem e tudo. Sei lá, eu acho que ficou muito bom. Então, faz sentido ser uma coisa mais isolada, já que o final da sexta temporada foi bem mais conclusivo do que o da quinta, uhum. Eu achei, pelo menos. Mas o que eu termino no meu raciocínio, é interessante desse um nível abaixo, é que por você ter essa trama, os prós e contras do Moffat ficam muito mais visíveis. Uhum. Você vê tudo que ele tem de bom e tudo que ele tem de ruim com muito mais facilidade, porque você não tá distraído com o que tá acontecendo, sabe? Porque o que tá acontecendo ali tá fácil de você entender. Lá vai tá muito fácil. Não só tá fácil de você entender, como tá muito fácil de você entender. Lá vai então, não, eu não tô falando de forma negativa, gente. Cris, todo mundo tem prós e contras, o Moffat também. Então você consegue perceber ali todas as coisas boas e as coisas ruins de uma forma muito explícita, sabe? Todos os pontos em que ele peca e os pontos em que ele é bom, muito explícitos. Eu acho interessante como objeto de estudo, sabe? É um episódio legal pra isso. Eu acho legal mesmo assim, mesmo tendo que ser uma história mais simples, ainda assim ele abordou um pouco desse tema recorrente da parte dramática desse doutor, né? Que é ele, essa crise de identidade que ele tem, né? Então ele, como é um doutor muito alienígena, então nesse episódio ele meio que já tá duvidando da capacidade que ele tem de sentir coisas humanas, né? E isso foi um tema que rolou bastante na sexta temporada, então mesmo nesse episódio, por mais autocontido que seja, tem um pouco disso, né? Então tem aquele final, quando ele solta aquela lágrima e tal, que ele se espanta, né? Que a capacidade que ele tem de ainda poder chorar, ainda poder curtir uma ceia de Natal com os amigos e tal, coisa que o Tennant fez muito mais fácil lá atrás com a Rose. Quando ele acabou de... No primeiro especial de Natal, né? Quando ele tá recém-regenerado lá do Eccleston, que ele chega na sala da Rose, e a Rose chama ele pra ceia, ele abre um sorrisão e senta lá com a família e vai cear, sem pensar duas vezes. Esse doutor não, esse doutor já pensou 1 milhão de vezes antes de aceitar lá o convite pra poder entrar. Uhum. É assim, a coisa que eu mais gosto em Doctor Who é a evolução do Doctor. O Doctor, ele é, pra mim, um personagem mais interessante, mais bacana, sabe? Apesar de, enfim, as companions serem feitas pra você se identificar, pra mim o personagem mais legal de acompanhar ali é o Doctor. Uhum. E pra mim o Moffat tem feito isso muito bem. Ele continua seguindo com o caminho, o caminho lógico de evolução do Doctor, sabe? Depois dele ter se envolvido tanto com a humanidade, ter fugido da vida de tanta gente, ele agora tá tentando se afastar, ao mesmo tempo que ele ainda tem essa necessidade de ter alguém do lado dele. E ele tá tentando buscar um jeito de conseguir isso, sabe? De estar distante da humanidade, de ser mais distante da humanidade, mas mesmo assim ainda ter contato com alguém, porque ele precisa disso. É. E pra mim a próxima temporada tem que focar nisso, tem que focar em família. Que, enfim, eu não vou explicar porque pode ter gente que não viu ainda, mas a temporada fecha com o Doctor numa configuração familiar. E pra mim a próxima temporada deveria focar nisso, sabe? Eu acho que é o mais interessante, é que começa sentido pro personagem agora. E o Johan, ele não bota muita fé, porque realmente não faz sentido como estratégia de mercado, sabe? Eu vejo só por isso, eu também adoraria. Eu adoraria que fosse. Você vai amadurecer muito o personagem, você vai levar ele pra uma idade muito mais avançada do que ele tem que ter. Sabe qual é o problema disso? Que o problema que eu acho é que uma temporada não é o suficiente pra desenvolver isso. Então, o grande problema que eu vejo vai ser o salto da décima. Do 11º pro 12º doutor. Eu acho. Que vai ser, cara. Vai, essa próxima temporada, a sétima temporada, eu tenho quase certeza que vai ser a última. Olha do 11º. Então, eu acho que se você começar alguma coisa, você vai precisar contrate mais uma temporada pra terminar e você não vai ter essa temporada. Eu acho. Sabe o que eu acho? O ano que vem é necessário da série. Eu acho que vai ter essa temporada com o 11º, vai ter a próxima com o 11º e no final da próxima ele regenera. No aniversário. Eu acho que, cara, o final, o final dessa temporada agora, ela foi bem clara quanto a isso, cara. Ela foi bem clara. Olha só, pode ser o Matt Smith tentando despistar, mas ele falou que, apesar de a Amy tá nos deixando e tal, mas eu ainda vou continuar bastante tempo. Foi o que ele insinuou nas entrevistas, né? Que adora o personagem, não quer sair tão cedo, blá blá blá. É, eu acho o seguinte, eu acho que o Moffat até agora tem mostrado que ele tem tipo um master plan, assim, né? Que tá tudo tão amarradinho que, por mais que ele esteja inventando muita coisa no meio do caminho, pelo menos um master plan geral ele meio que tem. Eu acho que ele tem na mente dele, né? Exatamente tudo que ele quer fazer, tudo que ele quer abordar enquanto ele estiver no controle da série, e ele deve saber exatamente quando ele vai sair. E eu acho que quando ele sair, ele vai levar o 11º junto com ele. Eu não acho que vai ser igual o Russell, que vai ter uma mudança de doutor enquanto ele tá ali. Porque eu acho que nem o Russell queria isso, porque o Eccleston saiu porque o Eccleston quis, né? Sim. Então sim. Eu acho que o Moffat tem um master plan, não sei quando vai acontecer, pode ser ano que vem, pode ser no aniversário. Mas eu acho que ele sabe exatamente... O que ele quer contar, né? O que ele quer fazer com o personagem, ele sabe exatamente a hora que ele vai sair, e aí ele vai levar o Matt Smith junto. Eu acho que isso vai rolar. Quem sabe, eu fico vendo assim o Sherlock, sabe? O Moffat dirigindo o Sherlock. Será que ele não vai pôr aquele cara de doutor, não? Não, Johan. Não? Não vai fazer isso. Não vai. Ele tem cara de doutor, mas acho que ele não vai fazer esse crossover, não. Não, tem, claro, mas não vai, porque enfim, você descara demais. Sabe? Uma coisa estranha demais pra você fazer, sabe? Não, eu acho que não, cara, porque é uma série pequena, que fisicamente, tem 3 episódios, não sei. Não sei. Todo mundo conhece, sabe? Sem contar que fisicamente, ele... Mas enfim, ele eu dou 2 anos pro Eleven. Dou mais 2 anos pro Eleven, pra mim ele regenera no final do especial, que eu espero um puto especial, uma temporada. O meu ideal dessa temporada é que a gente tivesse um crossover com o máximo de doutores possível. Olha só, a criadora e produtora executiva de The Fades tá assumindo a produção executiva de Doctor Who, começou agora a partir da especial de Natal, e ela que vai estar junto com o Moffat na 7ª temporada. E ela adiantou dizendo que, de fato, o que eles estão planejando pra série é grandioso, que eles ano que vem vão filmar mais episódios do que eles nunca filmaram antes, eu não sei o que isso quer dizer. E que, enfim, que vai ser muito grandioso, que as pessoas nem podem imaginar e blá blá blá blá blá. Então, não sei, tipo, eu acho que, sei lá, a BBC tá botando todos os centavinhos dela nesse especial, tô ansioso por isso, assim. É, eu acho que a linha mais lógica, seria mais bacana, seria isso, sabe? É, tanto doutores como companions antigas, enfim. Eu sei lá, eu só espero que dê tudo, fique tudo muito bom, e sempre ficou, não tem por que não ficar, né? Acho com certeza o tema. Mais legal de Doctor Who é que você sempre acaba se surpreendendo com uma coisa ou outra. Então. Agora, a única lástima nessa história toda, ao invés de a gente esperar até abril, como sempre, vamos ter que esperar até setembro. Que pariu. O que é um problema. O que é um problema. Sabe que eu acho que talvez o especial de Natal tenha sido tão assim, desconexo de qualquer coisa, exatamente por isso. A gente vai ter um período tão grande de uma coisa até a outra, que eles não queriam criar nenhum gancho, nada ali, que pudesse chamar pra próxima temporada, porque a próxima temporada vai ser daqui a muito tempo, entendeu? Então, você tem aí mais 8, vai dali a 9 meses de distância. Engraçado. Talvez tenha ficado esse sentimento de ficar uma coisa assim, single, assim, sabe, uma coisa isolada, né? Engraçado foi meio que a desculpa oficial pra ser tudo em setembro, vocês ficaram sabendo o que foi? Não. O Moffat chegou a falar isso, eu não sei quais são os motivos no total, mas uma das coisas que o Moffat falou foi o seguinte, foi que a época do ano, não sei direito que estação que é lá, acho que é, sei lá, enfim, não sei. Não, setembro é o que pra gente? É o começo da primavera. Setembro é outono ainda. Isso mesmo. Então, 21 de setembro é primavera, lá é outono. Eu sei o seguinte, que em setembro, a hora que passa Doctor Who, tá escuro, entendeu? Uhum. E o clima tá mais agradável pra você sentar em casa e assistir Doctor Who. O Moffat acha que a primeira parte da temporada foi um pouco prejudicada, tem sido um pouco prejudicada a época do ano, porque o dia tá claro lá fora, as pessoas não estão muito propícias a ir pra casa assistir televisão. Entendeu? Ok. Ótimo. Porque não é só de fã, infelizmente, isso é uma verdade pra qualquer série, qualquer filme. Se for reunir só os fãs, não dá audiência, não dá dinheiro pra nada. Então, assim, infelizmente, o grosso de uma bilheteria de um filme, o grosso de uma audiência de uma série, é o espectador casual, que se o troço muda de dia, ele para de ver, entendeu? Uhum. E é por isso que um monte de seriado bom vai pro saco, porque mudou de segunda pra quinta, entendeu? E a galera não vai. Aliás, eu acho incrível o que tá acontecendo com o Friends, né? Tá no que provavelmente só pode ser a última temporada, na temporada passada quase foi cancelada, eles renovaram anularam finalzinho do segundo tempo. Uhum. E tá caindo cada vez mais. Eu tô vendo a hora que vai ter uma pessoa assistindo essa merda. Só saudar. Sério, acho que tá com uma aqui, 2 milhões? Quase ninguém vendo. Tá uma parada assim, daqui a pouco vai ter 5 milhões. Isso é uma audiência muito boa pra TV a cabo, pra TV aberta não segura. É, sim. Mas enfim, pelo visto eles vão fechar essa temporada, eles deram uma temporada de presente pra equipe pra fechar a série, sabe? O que não fez muito bonito também foi Terra Nova, né? Eu não vi nada ainda, mas não foi muito bem também, não. Não, também não. Não foi cancelado. Eu não tenho pego mais série pra assistir assim, porque enfim, né? Community tá aí correndo risco, entrou no hiato longo, ninguém sabe o que vai dar. O que eu acho é o seguinte, tem muitas séries indo pro saco porque estão passando nas emissoras erradas, entendeu? Tem muita série boa que devia estar na TV a cabo. Igual essa série que foi cancelada depois de 4 episódios, The Playboy Club. Eu vi o piloto, a série era boa, só que não é uma série feita pra TV aberta, óbvio que não, entendeu? A TV aberta, eles não podem polemizar tanto assim, quer dizer, uma série que se passa no clube da Playboy, entendeu? Era pra ser uma série completamente polêmica, cheia de coisas, né? Coisas proibidas acontecendo, e pra passar de noite numa emissora de TV a cabo, entendeu? Era pra ser tipo um Mad Men da vida, mas não, tipo, não deu certo, óbvio. É, cara, você vê até no próprio Sherlock, esse filme que a gente tá falando de Sherlock, você acha que eles não diminuíram muito do nível intelectual da coisa exatamente por causa do grande público? Com certeza, inclusive uma cara, coisa... Cara, você pega, se você complica demais, que nem no primeiro, você enche de detalhes, meu, nego fica boiando. Então, por exemplo, se você não dá uma revisita, não adianta. E não só nisso, por exemplo, nunca que o Sherlock do Downey Jr. ia aparecer cheirando cocaína, que é uma coisa que eles tiram de qualquer adaptação de Sherlock, você vai ver, nunca tem o filho da puta cheirando cocaína. Eu fico puto com isso, né? Porque até o da BBC ele usa uns adesivos de nicotina. Eu até entendo, porque o Sherlock usava cocaína, mas na época era legal, né? Aí como esse Sherlock agora se passa nos dias atuais, beleza, eu até entendo que eles não queiram ir nesse ponto. Mas o Sherlock do Downey Jr. podia, o filme se passa em 1800 e pedrado. Acho que só no Xangô de Baker Street que ele usa cocaína. Que inclusive é um dos meus Sherlock favoritos. Eu não vi no filme, mas no livro é muito bom. Nossa, o filme é maravilhoso, cara. O filme é maravilhoso. Tem uma parte no terreiro que o Watson, aí tipo, baixa um santo no Watson, aí é uma pombagira. Uhum. É muito legal, cara, é muito engraçado. Fica tipo assim, tiradinha bem, bem grande. O bom desse Sherlock é que ele chega deduzindo tudo de todo mundo e deduz tudo errado, né? Ele deduz a vida do cara, depois o cara vai pro canto e fala, cara, ele falou aquele monte de coisa, não tá nada a ver. Tipo, isso aqui na verdade foi isso. Tá bom. Chega, preview? Preview, vamos lá. Preview. Começar com gato. Poyo Kansatsuniki. Poyo Kansatsuniki. Escrevi 3 coisas. 3 minutos, ele é redondo e é engraçadinho. Olha isso que eu escrevi. Ele faz as pessoas quadradas ficarem redondas. Todo mundo fica redondo. Eu gostei muito da abertura, né? A abertura é muito boa. É. Que tudo é quadrado e ele faz as coisas ficarem redondas. Agora, eu acho que meu episódio vem incompleto, que aí terminou numa parte... O primeiro episódio termina como? Com o gato em cima do cara. Ah, então o meu episódio vem já é curto e meu episódio vem incompleto. Muito bom. Live de um episódio de 3 minutos por metade. Parabéns, Live, viu? É porque já era curto e meio louco, eu achei que terminava daquele jeito mesmo. Muito bom. Ótimo. Tem muito o que falar, né? A gente tem um gato redondo. Um dia, essa Oxlade tava andando pela rua, bêbada, trêbada. Ah, muito bom. Caiu no chão maiada, caiu de cara em cima de um gato que era redondo. O gato tem literalmente uma bola. É, eles falam isso várias vezes, que ele é redondo. Ele é redondo. E, ah, ó, ele é redondo. É, todo mundo fica fascinado com a redondeza do gato, né? É, quando for falar de Recorder to Handcell, eu vou falar a mesma coisa, que é o seguinte, que é essa coisa que o japonês tem de pegar um detalhe, e esse detalhe é toda piada. E tudo vai girar em torno daquilo. Então, o gato é redondo, e é isso. Isso é engraçado. Essa é piada. E é isso aí, entendeu? É, até porque 3 minutos não dá pra você contar várias piadas, tem que ser uma só. Só que eu acho que vai ser isso a série inteira, mas enfim. É, provavelmente. É, eu não sei, ele é um gato redondo e muito fofo, sabe? Acho que eu poderia ficar 3 minutos olhando só ele parado lá, gateando, então. É. Então só 3 minutos, eu não vou morrer olhando 3 minutos pra um gato. É que o Nyan Cat, era isso, era um gato fofinho, falando besteira, e o encerramento era maior que o episódio, que 10 episódios juntos de Nyan Cat. Então, Nyan Pai, é, né? Nyan Pai, é isso. Nyan Cat é um gato arco-íris, acho mesmo. Mas é mais um desenho curtinho feito pra vender merchandising, né? Enfim, não tem muito o que dizer se tem um gato redondo, gordo e peludo e fofo. Você fica 3 minutos olhando pra ele e isso é o suficiente pra você ficar feliz. Foi o Kansatsu Nikki. Passa na TV Tóquio às 7h24 da manhã. Exatamente. Não é 7h25. É pra galera da ressaca. Dia 8 foi domingo, no domingo. Domingo de manhã. Galera da ressaca mesmo. É. Porque não é infantil, então pra passar essa hora é porque, né? É, por que, que não é infantil? Não é infantil, pô. Só porque é uma mulher bêbada? Porque tem uma mulher bêbada. Ah. Você acha que isso... Isso são os japoneses preparando as crianças pro futuro. Não é? Um serviço social, isso. Não tem escapatória. É isso que você vai se tornar. Eles são bem sinceros quanto a isso. Eu acho que não tem essa, não. Mas realmente, lá não tem muito pra onde correr. Você vai virar um salário meio bêbado. É. Bem, Symphogear. Que não é só Symphogear também, né? Também tem um nome gigante. Qual é o nome? Espera aí. Deixa eu achar Symphogear. Cadê, gente? É, Symphogear é das idols lá, né? É Senki Zeshou Symphogear. Senhime Zeshou Symphogear. É isso lá. Senhime. É, pode ser. Tá bom. Não, o que eu tinha aqui era Senki. Ah, o que eu tô vendo aqui era Senhime. Tanto faz. O que você achou, live? Olha, eu achei o seguinte. Quando tem esses desenhos que tem cantores e tal, e eles capricham na animação da performance, eu acho maneiro, né? Então, elas cantando, aquele show delas é legal. Assim, a qualidade do desenho é boa. Mas fora isso, a história em si não me disse muita coisa, não. Na verdade, é difícil dizer pra onde que a história tá indo, né? Não fica muito claro, assim, é meio... Eu não sei exatamente o que eles estão querendo contar ali, na verdade, entendeu? A gente fica na dúvida até de quem são os personagens principais, né? Porque aparece um personagem, morre a personagem, troca de personagem. Eu achei assim, eu acho que nós estamos começando a ver os filhos de Madoka, né? Tem uma pegada... Pelo menos as influências, né? Tem uma pegada Magical Girl de leve, né? Porque elas se transformam e tal, mas... A dubladora da atriz, da personagem principal é a mesma dubladora da Madoka. Ah, tá. Então pra mim, quando eles fazem isso, sabe, claramente que eles estão querendo dizer, ó... Você gostou daquilo? Isso aqui, ó, é quase igual. Vem cá, compra isso. É, só que o que acontece? A gente tem essas duas idols mais velhas, só que a protagonista, o que parece ser a protagonista pelo menos, ela é mais novinha, né? Então fica realmente um quê de Madoka, principalmente pelo sofrimento e pela coisa toda, né? Que o primeiro episódio, ele foca bastante nisso. Só que, enfim, bem menos sutil, né? O primeiro episódio, ele já escancara. Tem uma escola de música, né? E nesse esse mundo é atacado por esses bichos que chamam de nós, que é nós mesmo ou é nós foi a tradução pro inglês? Não, acho que eles. Ah, eu acho que eles falam nós mesmo. Pelo que eu me lembro, eles falam nós, então. É. Enfim, é uma velha e boa batalha, né? De humanos contra criaturas desconhecidas, só que o tema é música. Então, tudo é o bicho chama nós e elas que lutam são cantoras e cantam notas musicais, e enfim. Elas cantam enquanto lutam, foi uma impressão minha. Então, é bem musical. Na verdade, isso é até. Tem até uma pegada meio old school, isso, né? Porque em Macross, né? que rolava, sempre tinha uma idol e tem muita música durante as batalhas e tal. Só que nesse caso elas de fato cantam, né? É como se fosse um musical mesmo, uma coisa meio Bollywood, assim. Tem um quê de musical, porque você tem as músicas que parecem mais música, só que tem uma música em especial, quando ela tá lutando, que pela entonação e pelo jeito como ela canta, lembram muito quem já viu musical de anime, musical de Bleach, musical de enfim, de coisas. É, lembra bastante, sabe? Que é meio que você contando uma historinha enquanto você tá cantando, sabe? É. Uhum. E é a primeira vez que eu vejo isso em anime, né? Ele tem uma pegada de musical mesmo, literalmente de musical, elas cantando enquanto elas estão lutando. Achei interessante, só que eu vi um probleminha, que eu... quase todo character design me lembrava alguma coisa, né? Eu marquei isso eu vi também, eu achei o character design genérico demais. Sim. A roupa do show delas é muito parecida com a roupa da Penny Stocking. Aquela roupa do especial da Penny Stocking, sabe? Uhum. É muito parecido. E aquele cara de barbicha, ruivo, é muito parecido com o cara de Tiger Bunny, o de boininha, sabe? É mesmo. É um desenho bem derivativo, assim, de várias outras coisas e tal. Ele é uma colagem de várias coisas, é por isso que eu tô falando, é difícil saber aonde que a história tá indo, porque até agora a história não mostrou nenhuma identidade própria. A única coisa um pouco diferente é esse negócio que elas ficam cantando, né? Mas só. Pois é, fora isso, ele tem esses elementos de Madoka de forma bem pouco sutil, então se você tem gore, você vai ter bastante gore, rios de sangue, litros de sangue. Se você tem choradeira, você vai ter a choradeira bem explícita, bem na cara do que aconteceu, e tudo isso condensado em um episódio só. É como se fosse todo o drama de Madoka condensado em um só episódio e escancarado, sabe? É. O que não é nem um pouco positivo. Acho que se esse anime tem uma coisa de positivo, é a coisa do musical, né? Que é inédito. Eu acho assim, do começo... E, enfim, anime com música, anime com temática de música, anime com personagens cantando, tudo bem. Mas esse é literalmente um musical. Então, cantando enquanto eles lutam. Então... Eu acho assim. Eu acho que a primeira metade foi bem fraquinha, mas depois eu acho que eles foram fortalecendo. Eu acho que eles quiseram dar uma, sabe, mostrar um pouco do contexto do enredo muito rápido e ficou meio ruim. Mas depois deu pra entender que mais pra frente vai melhorar um pouco. Eu acho assim, é aquela típica série que serve pra você... Tá me ouvindo? Não, tô... Pera aí, é que eu tô... Tem uma mulher pelada na janela, na frente do meu quarto. Bacana, sério, tô falando sério. Me desconcentrou totalmente aqui. Vira webcam pra lá, eu... Vai, continua. É aquela típica série que você tem que esperar acabar mesmo e ouvir os comentários aí. Foi pra algum lugar interessante? É intrigante? Despencou na metade? Aconteceu o que com essa merda? Vale a pena? Né? No primeiro momento, a primeira impressão não é boa, mas existe a possibilidade de ter algo ela semeia elementos que podem render alguma coisa, ou não. Mas ela não passa firmeza o suficiente pra você ficar lá acompanhando, entendeu? Esperando. Sim, sim. Então... Eu acho que a dica é essa, sabe? Espera rolar e aí... Eu gostei. Eu acho que tem um futuro, sim. Eu acho que depois, no final, começa a mostrar, sabe, umas coisas bem interessantes, assim, de que o poder tá na música. O finalzinho mesmo do último desse primeiro episódio, que mostra a transformação da garota, que você vai entender que ela é a garota, né, a protagonista, que vai dando, tem uma curva pra você, né, você entender o que, que é a história, depois vai pra protagonista. Aí eu acho que pro próximo episódio talvez fique um pouco melhor. Realmente eu não vi, acho que nenhum de nós viu, né, mas eu acho que vai ficar legal, cara, porque tem aquela parte de mostrar o nome dos golpes, que é bem interessante, assim, ficar aparecendo videogame. Eu sei lá, eu acho que tem vários elementos de lugares diferentes, de outros animes, de videogame, coisas de... coisa de meca, né? Pelas lutas de meca, exatamente. Sabe o que eu acho? Acho que foi tipo assim, vamos fazer uma Madoka pra quem não gosta de garotas mágicas com vestidos de renda, sabe? E vamos então, misturar com todo o resto que existe no exatamente, mundo. Exatamente, vamos deixar esse anime um pouco mais comum, assim. E aí fazer uma coisa, porque você vê que tem os monstros são bem parecidos, né? Os nomes das coisas em alemão, então você vê que realmente tem esse fundo. E o que é bom... alemão, né? Os nomes, eles me lembram mais os vilões de... Qual o nome das menininhas sem calça? Trequites. Lembram mais os vilões de Trequites do que de Madoka. Não, eu digo assim, o que eu acho bom disso, mesmo que seja Strike Witch, porque Strike Witch também é bom, eu acho assim, o bom é que eles vão fazer alguma coisa com um pouco mais de profundidade, certo? Porque vai ser uma temática um pouco melhor. Eu acho que é isso, né? Que é o que é bom, que a gente... Lembra que a gente chegou a discutir no episódio de Madoka Será que mais pra frente vai influenciar a indústria do anime? Sei lá, pra mim isso já é um começo, né? Você já vê que eles estão tentando fazer alguma coisa com o Mahou Shoujo de novo, porque é o Mahou Shoujo, querendo ou não, mas puxando um pouco mais pro Shonen. Então, sei lá, não acho que tem problema nenhum, eu acho que ficou bom, vou continuar assistindo, com certeza, e... Eu gostei de várias coisas, eu gostei das armaduras, gostei das transformações. Aquela parte, apesar daquele experimento do começo ser o experimento mais irresponsável do planeta, né? Porque se enche um estádio de pessoas e tem uma máquina que pode explodir a qualquer momento, né? Embaixo, né? Uma coisa mais irresponsável que eu já vi na minha vida, mas ainda assim ficou bem bonito. O show é maravilhoso, aquela sessão lá é muito legal. Aham. Uhum. Bem, sem Rime ou sem que Rime que você falou, né? Uhum. Aqui tá, o que eu li primeiro foi sem que Rime. Ou sem Rime ou sem que Rime, deixou sem Fogir, passa na Tokyo MX, Tokyo Max, às 11 da noite de... Era o dia, sexta-feira. Agora, deixa eu ver, vamos com Brave 10, Brave 10, sei lá. Live pareceu se interessar por algo. Eu comentei em off que dessa leva, né, um dos que me chamaram um pouco mais de atenção foi esse, porque lembra um pouco, tem uma pegadinha meio Sengoku Basara, né? Uma coisa que a gente comentou em off, mas a gente não comentou aqui, é que a temporada de inverno é a temporada mais fraca do ano. E, enfim, sabe, a coisa tá bem fraquinha. No geral, tá tudo bem. Bem fraco mesmo. No geral, tá assim... Tem menos títulos, você tem menos hits, sabe? No geral, a sensação que fica de todos os títulos, que perpassa todos, é o seguinte, aquela coisa que nenhum deles se destaca. Todos eles ficam uma promessa meio turva, assim, de... Alguns são ruins mesmo, e outros prometem alguma coisa, mas mesmo assim não dá aquele tesão, aquela gana de... Nossa, isso aqui é muito foda, entendeu? Então... Um desses é esse Brave 10, que tem elementos legais, mas também não é nada que eu achei um pouco fraco, assim, em termos de personagem, entendeu? Mas eu acho legal porque faz a mesma coisa que Sengoku Basara faz, pega um período histórico lá e coloca essa pegada de shonen de ação, de poderes e lutas e coisas assim, e tem uma penca de personagens que ainda vão aparecer, e eles são bem distintos em termos de design, provavelmente em termos das... com relação às técnicas que eles vão usar de luta, então promete, assim, não é tão bom, não me animou tanto quanto o primeiro episódio de Sengoku Basara, por exemplo, quando eu vi, mas... porque Sengoku Basara é exagero puro, né? No primeiro episódio vai ter nego virando bola de fogo, outro virando dragão de água e subindo no céu, eu achei e tal, e não tem esse exagero todo. Você tá comparando muito com o Sengoku Basara, mas é bom frisar que são só poderes normais de anime, sabe? Não tem o exagero, não tem a explosão do Sengoku Basara. Tem uma pegada de leve também de Samurai Champloo, de repente, porque tem um samurai lá, andarilho, tem a garota que gruda com ele, não sei o quê. Só que eu achei essa garota... Samurai Champloo? Não? Não é isso não? Que tem os três que andam juntos? Sim, mas é algo bem diferente. Eu falei que tem um climão, assim, pô, de longe. Ah, tá bem de longe. Com relação à garota, que enfim, que vai pedir ajuda pro cara. Só que essa menina do Brave 10 eu achei muito chata. Eu não gostei da personagem. Isso é chato, porque ela meio que é a principal ali, né? Então, a primeira coisa que você falou do design, a primeira coisa que me chamou a atenção no anime, que eu acho que é o ponto forte dele, realmente é o design. Sabe? Você tem um design bem diferenciado de um personagem pra outro. É um design bem marcante. E eu gostei bastante, sabe? É o tipo de série que a coisa mais legal dela deve ser ter os bonequinhos na estante e, sei lá, posters na parede, porque é bonito o character design, eu gostei bastante. Mas é estranho porque você tem personagens que são relativamente rasos e sem graça, pelo menos no primeiro momento, e como tem toda essa temática de luta e história e poderes, o padrão seria, já que você tem personagens rasos, vamos botar esses personagens pra lutar loucamente. E você não tem isso, né? Você tem um ritmo até bem lento nesse primeiro episódio. Ele é um episódio até bem lento. E como você não tem personagens interessantes, acaba ficando meio arrastado. Eu achei esse episódio bem arrastado, sabe? Eu não achei tão arrastado assim, quer dizer, tem poucas cenas de ação, mas acho que tem, eu achei que foram bem colocadas, bem feitas e tal. Por outro lado, é um anime que tem tudo pra ter dor escuro, né? Então faz sentido ele não correr tanto num primeiro momento. Enfim, é aquele negócio. Realmente, os personagens... as personalidades deles não são tão interessantes, eles não são muito carismáticos. E isso pra mim foi o que incomodou um pouco, né? Porque isso contrasta com o character design, né? Você tem um character design que chama muita atenção e que é muito carismático, mas eles não têm personalidade. Então, mas é por isso mesmo que eu ainda botei um voto de confiança nessa série. Porque todo o setting, tudo que eles parecem estar construindo ali, né? Parece que isso vai valer a pena em algum momento, entendeu? Apesar de que agora eles não são muito carismáticos, mas eu acho que tem mais personagem pra entrar, entendeu? E eu acho que talvez tenha personagens bons no meio dessa muvuca, entendeu? Agora, assim, o que inclusive pode... os personagens já apresentados, já que provavelmente vai ser uma série longa, não vai ter só 3 episódios, talvez se tornem interessantes a longo prazo, né? Agora, o que realmente vai ser um empecilho grave, né? É se essa menininha continuar sendo essa mesma coisa chata e continuar sendo o centro das atenções. Porque ela não segura a série, não, cara. Ela é bem genérica, bem chata. E se eles ficarem insistindo muito nela, é um problema grave, assim. Ah, que curioso. Você comparou com o Segundo Bazar, a mangaka fez a adaptação do jogo pra mangá. Ó, tá vendo? Sabia. O Sengoku Passararão será. Por que o Johan tá quieto? Ele não viu? Não, eu não. Vocês estão falando do Moretsu Pirates, né? Não, porra. Oi? Vocês ainda estão falando. Johan, a mulher tá se masturbando, é isso? Não, não. É que eu me dei distraído olhando outra coisa aqui, mas vocês estão falando ainda de Sinfogear? Não, eu tô falando de Brave 10. Caralho, meu. Brave 10, tá bom. Cara, ele não tá nem aí, velho. Porra, Johan. Johan, você eu tá. Tô vendo o negócio do site, pera aí. Pô, meu. Você tá demitido. Pô, cara, ele já foi pelado na janela. Eu tô vendo negócio do site, peraí. Cara, site pornô. Cara, você é demitido, velho. Demitido. Você não pode dormir expediente, velho. Não pode. Incrível. Não, mas eu achei que ficou esse Brave 10, isso é uma mistura de Naruto com Basilisk, né? Basilisk, era isso que eu tava querendo lembrar. Pra caralho. Basilisk. Que o Basilisk tem esse jeitão de animes dos anos 80, que é esse anime de ninja dos anos 80, que todo mundo tem a cabeça de 70 quilos. Sabe, que aquela cara gigante, desproporcional com o corpo, e aí hiperpoderes, né, que não são superpoderes, né, e é bem por aí, sei lá, eu acho que depois ele vai juntar, né, você viu o que o cara falou, vão ser 10 guerreiros, sei lá, o Ben 10 japonês, né. Esse anime com certeza vai ser o favorito dos americanos dessa temporada, mas pode ter certeza. É bem capaz. Mas vai ser um grupo de 10, porque é baseado num... Não sei se é num período histórico de verdade, ou se é num conto. Eles contam isso com Basilisk, que é o... Que era pra ter que agarrar. Eu acho legal que o Johan dorme o negócio inteiro, de repente vem e bate o carimbo. É bem 10, pá. Não é? Ele volta pra se masturbar pra almoço na janela. Cheio de autoridade. Aí volta lá ver a vizinha pelada dele. Já sumiu, ó. Não, não é? Eu tô ouvindo você falar, se quer que eu responda. Mas realmente, eu ouvi que você tava falando que o protagonista era bem babaca, né? Eu também achei ele bem babaca. Não, não é ele, é ela, a menininha. Ah, eu achei os dois, cara. Eu achei esse Sasuke do inferno aí. Sei lá que porra que ele parece. Ele parece pra caralho, não parece? O Sasuke, não. Parece. Eu acho. Eu achei ele muito babaca pro meu gosto, sabe? Beleza, se o cara for um pouco... Quiser ser resistente, não... Sabe, não vai ser... Vem cá, quando é que vai rolar um anime... Assim, se já tem algum, vocês me avisem. Mas que mostre ninjas realistas. Ninjas o quê? Diaristas? Realistas. Diaristas, isso. São ninjas que limpam a sua casa. Eu não tava entendendo. Limpam a sua casa sem você perceber. Sabe qual é o problema dos ninjas realistas? Distrai assim, quando você olha, sua casa tá limpa. Os ninjas eram caras que, sabe, que se disfarçavam de camponeses, que usavam armas curtas, que não foram muito bem sucedidos. Se você for fazer um anime de ninjas realistas, ele vai ter uns 3 episódios, entendeu? Que seja, pode ser um OVAzinho. Eles eram muito pobres e tudo, entendeu? Então... Ah, mas seria legal, vai, rende história, não vem com essa não, dá pra fazer alguma coisa. Rende os episódios deles passando fome. Ué, rende... É um drama então, vai, ninja. Tocorô! Enfim. Brave 10, ou Brave, sei lá, o inferno que pronuncia esse 10. Odeio numerais em títulos. Pra mim, tem potencial a longo prazo, né? A longo prazo talvez ele seja interessante. Talvez funcione melhor em mangá do que em anime. Eu tenho essa tendência a gostar mais desses mangás, dessas histórias de ação em mangá. Eu só sei o seguinte, que como eu até hoje não vi, né? Não terminei de ver Sengoku Basara, eu não conseguiria acompanhar esse antes de terminar Sengoku Basara. Eu sentiria que dentro de mim seria como se fosse uma traição. coração, entendeu? Uh-huh. É. Enfim, não faz sentido, mas é um raciocínio meu, enfim. Bem, eu não gostei porque os diálogos são muito, muito babacas, eu não achei, sei lá, não gostei não, eu não vou assistir não. Você tava distraído com a vizinha, mas a gente tava comentando que os personagens, eles têm um character design muito carismático, mas eles são meio sem graça, né? Eles são meio apagados. A personalidade deles é bem apagada. É. Mas enfim, eu esqueci de comentá-lo. Isso é um mangá, é isso? É baseado no mangá? É baseado no mangá. Então o mangá realmente deve ser melhor. O mangá sai aqui no Brasil, né? Sai no Brasil? No Brasil, acho que já até terminou. Sério? Sim. Que interessante. Por quê? Não sei. Isso é perguntar, por que diabos? Não faço ideia, mas não. Saiu. Não sei se já acabou, mas você não coloca, tá acabando, porque não tem muito volume. Lá fora são 8, parece que ficaram, vão ficar 5 aqui. Mas enfim, eu esqueci de dizer que o Senrimeza Shosinfogear é do estúdio Encourage Films, e o do gato, o Poyo Poyo, é do... Ali? Da Dax Production, com o Studio Ondin, com o Mob Stone, sambada, fazendo junto. Um gato já bom. Já o Brave Ten passa às 2 da manhã da madrugada de sábado para domingo na Tokimax e na TV Kanagawa, e é pelo estúdio Sakimakura. E é bom frisar, né? É bom comentar que bastante estúdios desconhecidos, né? Uhum. Ou seja, e... Brave Ten é feito pro loser que ficou em casa. Pro loser que ficou em casa, sim. É. Sim. E, enfim, bastante estúdios desconhecidos, né? É, essa temporada deve ser porta de entrada pra... Ah, eu acho que a gente já falou isso na temporada passada. Eu acho que a gente, na verdade, tá experimentando uma invasão aí de novos estúdios, que quem faz um bom trabalho tá continuando, né? Eu não sei, eu acho que... E eu enfim, não pesquisei, é só achismo, mas os estúdios de animação, eles têm um histórico de saírem um de dentro do outro, né? Então talvez todos esses estúdios tenham saído de dentro de outros estúdios maiores. Pode ser. E, enfim, pessoas que saem e formam seu próprio estúdio, ou até subdivisões dentro da própria empresa. Enfim, beleza. Vamos pro... Kill Me Baby agora? Baby, vamos pro Kill Me Baby, que com certeza o Johan adorou. Sim. Adorei, melhor. Olha isso. O melhor da temporada, Johan? Dos que eu vi até agora, olha, tem um outro que eu achei bom também, mas... Né? Aquele Danshi Kokosei no Nichijou, eu achei muito bom também. Não vi ainda. Ah, beleza, Kill Me Baby. Por que, que você gostou tanto do Kill Me Baby, Johan? Porque todo mundo já sabe que eu adoro animes de comédia. Eu sou um sucker pra esses animes. E aí, esse ainda tem um ritmo bem yonko. Ele é um yonkoma total, né? Porque são quadros curtíssimos, assim, com piadinhas rápidas. E eu achei muito engraçado. Será? Eu vou dizer que eu tava um pouco entediado querendo que o negócio terminasse logo e não acabava nunca. Eu achei... Eu queria que fosse um pouquinho mais curto e tal. Podia ser rolar, tipo, 15 minutos. Se fosse metade do tempo, seria mais legal. Porque são muitas gags, realmente. E eu achei o ritmo meio cansativo, assim, porque é muita gag e a maioria, pra mim, não foi muito engraçada, entendeu? É, eu também gosto de anime desse tipo, anime de gag, anime de, enfim. E é por isso que esse anime... Apesar de que o último que você gostou foi Luckstar, é isso? Não, o Nichijou... Então você não tá muito atualizado, não, você não assistiu, você assistiu um de Nichijou, né? Ah, filho, o pouquinho que eu vi de Nichijou eu gostei também, um pouco. Primeiro, né, que você viu, né? E eu tenho certeza que se eu assistir Azumanga Daioh, eu vou gostar também. Azumanga Daioh tá 20 anos atrás, hein? A culpa não é minha, vocês não sabem fazer mais esse negócio, pô. Não, cara, eles sabem, é que aparece um, pelo menos um por temporada tem. E o que tá indo é o que eu sempre falo, o humor, o manzai, o humor de Osaka, ele tá entrando até nos animes. Ele é muito popular no Japão, então você vê isso até no Bakuman, eles falam isso. Sempre tem um mangá gag de gag, sabe? Tem um anime de gag, vai ter um anime de comédia, sempre vai ter. E sei na lá... Na verdade, você citou Bakuman, isso já é prático no mangá desde que o mangá existe, desde que a antologia existe. Você sempre vai ter as histórias de comédia ali no meio, e elas sempre vão ser pilares das revistas, sabe? O que eu acho que eu tô querendo dizer é que eles estão chegando nos animes agora, né? Porque não, tá chegando nos animes, assim. Exatamente, porque o Nichijou, você já tinha no mangá, realmente, que eu tô querendo dizer. Você tá chegando nos animes desse jeito. Porque antigamente, que nem você pega... Eu reassisti Azul Mangá Daiô mês passado. E se você for pegar hoje em dia, ele é menos engraçado do que era antes. Ainda mais conhecendo mais coisas. Ele é mais light, ele é mais leve, ele pega menos pesado, ele vai menos pro slapstick, sabe? Então ele é bem diferente. É, não é tanto quanto é. Ele não era tão parecido com o Manzai do que como ele é hoje. Nessa coisa do bokeh de Tsukome, sabe? Do cara que vai dar a resposta curta pro cara que é uma besteira. Então você tem essa. Nesses animes de comédia novos, você vai. Mais novos, assim, atuais, você vai ter essa relação muito forte, você vai ter esses conceitos muito fortes. Então, e isso sempre me agradou. eu sempre achei isso muito engraçado. Por isso que eu, quando eu assisti esse Kill Me Baby, foi o primeiro que eu achei engraçado. Ainda foi o primeiro que eu gostei. Eu gostei de verdade. Eu não sei se é o Star Design, eu não sei se são as piadas rápidas, mas de todos esses animes de comédia que a gente acompanha aqui nos previews, esse foi o que mais me lembrou Luckstar. Tem alguma coisa nele que me lembrou muito Luckstar. Só que é Luckstar mais exagerado, né? Porque enfim, você tem uma assassina e tal, você tem um exagero mais gore, um exagero que vai pra um lado mais diferente do de Luckstar, mas alguma coisa no formato, talvez no visual, me remeteu muito a Luckstar. Eu sei lá, eu sei o seguinte, tinha tudo pra me agradar, eu gosto do formato, gostei do design, gostei da premissazinha, gostei de tudo, só que por algum motivo, nesse primeiro episódio, as piadas não me fizeram rir. Só isso, entendeu? Eu não achei engraçado. Nossa, eu ri demais. Eu não entendi, não sei porquê, não achei engraçado. Assim, pode ser que em outros episódios eu ache mais graça. Nesse, as únicas gags que eu achei mais legais um pouco foram envolvendo essa menininha que é ninja. E que não é ninja de verdade e tal, enfim. Não, e depois vão aparecer outros personagens. Tem uma personagem que o cara que escreveu no mangá mesmo, ele tinha feito ela pra ser a protagonista, só que a protagonista atual, tipo, tirou o peso dela. E ele colocou isso no mangá, então tem várias situações com isso, levando isso de que ela era pra ser a protagonista, mas acabou não sendo, que ela não tem graça. Então vão ter várias sacadas, assim, essas coisas de humor ácido, assim, sabe, rápido, inteligente, uma coisa assim. Eu entendo esse ponto que você disse, de que fica muito comprido, né? Você vai dando esses... de piadinha uma atrás da outra, chega uma hora que cansa. Mas eu não sei, cara, você não vai ter outro anime desse jeito nessa temporada, talvez esse outro que eu falei agora. Então eu acho que não, uma vez por semana 20 minutos não chega a ser tanto, assim. Eu não sei, pra quem gosta, pra mim, chega até a ser pouco, entendeu? Mas eu gostei muito, cara. Eu me deu uma sensação, o Dark falou de Luckstar, né? Eu achei que me deu uma sensação mais próxima até a Excel Saga, sabe? Essas piadas... Sim, sério, a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Luckstar mais Excel Saga. Eu acho que é Luckstar com exagero de Excel Saga, sabe? Com o tipo de temática, de exagero e de piada de Excel Saga. Um pouco que vem na minha cabeça. Isso, a abertura tem muito disso também. Foi a abertura que me deixou mais com isso. Tem aquele do Kuro-chan, sabe? Da Anjinha, que desmiola a cabeça das pessoas com um porrete. Então, me lembrou muito também, enfim, o ritmo e tal. Adorei a abertura. Por ser mais frenético, né? E, enfim, por ter piadas mais exageradas. Assim, a abertura é ótima. Isso é uma coisa que eu vi outro dia num podcast gringo dos caras falando. Comédia é a coisa mais difícil, comédia não, humor. Humor é a coisa mais difícil de você conversar sobre, de você equalizar, de você chegar num ponto comum. O que eu não acho engraçado e você acha, pra gente tentar discutir essa diferença, é não impossível, cara. Não tem discussão, né? Uma coisa que... Isso vai envolver criação, vai envolver consumo de mídia, vai envolver, sei lá, cara, uma porção de coisas, sabe? Se você gostava mais de Trapalhões ou menos... A discussão acaba batendo no muro e não tem como sair dali, porque eu vou falar... Eu não achei engraçado, eu achei, e aí agora? Vai discutir o quê? Você não pode provar pra mim que é engraçado se eu não achei graça, pô. Mas quanto à graça, eu não tenho essa paixão absurda que o Johan tem por um japonês, mas eu consigo entender, sabe? Eu vejo o humor japonês como quem vê... Sabe piada inteligente, que você não ri exatamente, mas você vê, percebe, entende por que tá acontecendo e acha interessante? Eu costumo achar isso, e aí de vez em quando tem uns que eu acho engraçado. Isso que eu tô falando... Enquanto eu não tô achando engraçado, eu não tô entediado, porque eu tô achando interessante. Isso que eu tô falando desses pontos do humor japonês, eu não devia ter assistido esse anime que eu tô falando agora, vida escolar de uns garotos, vida diária escolar de garotos, esse anime novo. Você tá falando do anime da porque a gente vai falar na parte 2. Isso, na parte 2. Esse anime pega esses pontos e extrapola, ao invés de ser várias piadas curtas, ele faz piadas longas com isso. Eu acho que a hora que você, principalmente o live, de hora que assistir, vai entender o que eu tô falando, entendeu? De como funciona esse ritmo, como que se dá esse ritmo, de que forma que os japoneses usam isso, entendeu? Porque nesse, como é muito curto, eles ficaram muito próximos ao Yonkoma, quer dizer, próximo, sei lá, deve estar igualzinho, né? Então, eu entendo o que ele tá falando, é muita coisa ao mesmo tempo, às vezes você acaba cansando, se você não gostar tanto, não for tanto do seu... Verdade, assim, eu gosto de ler Yonkoma e tal, os pouquinhos, assim, que eu já li aqui e ali, só que nem sempre o timing disso traduz muito bem pra animação, então talvez justamente por isso que eu achei que ficou um pouco cansativo, porque O Yonkoma mesmo em papel, engarenado, ele não é feito pra você pegar ele é um volume de cabarrabo, sabe? Exatamente. É pra você pegar, ler umas tirinhas, guarda, depois pega, ler umas outras tirinhas, guarda. Porque eu lembro que Luckstar, as gags eram um pouco maiores, né? Você começava, eles começavam a viajar na maionese, naquela piada, começava aí, sabe, a Konata raciocinando sobre alguma coisa e ia embora, né? Depois que mudava, né? Esse não, esse é bem chicotado mesmo, eles estão experimentando pra ver se dá certo, eu acho, né? Luckstar, eu acho que no final de Luckstar, você percebe em Luckstar que no início as piadas são maiores e mais longas e aos poucos vai diminuindo, e aí no final tava algo bem próximo do Kill Me Baby, eu acho que ainda não tão rápido, só que bem próximo. Mas enfim, tem uma referência à Madoka, né? Uhum. Eles tiram. É nesse que fala, por favor, não me dê sermões à la Evangelion. É nesse que eles falam isso? Não, nem nesse, acho que não lembro. Não lembro disso. Tem referências. Tem os olhinhos do Kyubi lá no momento. Uhum. E Kill Me Baby, entre parênteses, Baby Please Kill Me, é do JC Steph. Tá passando a 1h25 da madrugada de dia 5, foi quando? De quinta pra sexta, na TBS. Uhum. E a menininha é uma assassina profissional, mas tem medo de barato, tem medo de rato. Ah, é, mas é o contraste, né? Sempre tem isso. E o que eu acho mais legal é a ninja lá, né? Que não é ninja porra nenhuma, né? Que é tudo... É muito engraçado. As partes dela eu gostei. Seria ela ninja realista? Eu ri muito. Ela é uma ninja realista, tá aí, por isso que eu gostei. Pô, aqueles scrolls eu dei muita risada, cara. O scroll da água, aí é uma garrafa. A mina abre assim, cai água. Muito bom. As personagens são boas, né? A principalzinha, né? Entre aspas, que é a amiga lá da assassina, né? É legal porque ela é totalmente idiotinha o tempo todo, né? Mas não chega a ser enjoada, não chega a ser chata, né? É aquela inocência bonitinha, né? De se acompanhar. É legal. Bora, próximo. Bem, próximo, rapidinho. Recorder do Ransom. Rapidinho, não porque a gente vai falar rapidinho, mas porque o anime é curto mesmo. É mais um daquele... Foi como eu falei, esse e o do gato, né? Seguem a mesma coisa, a mesma cartilha. É o seguinte, a gente tem uma premissa bizarra. E isso é a piada. Uhum. E é isso, acabou. Entendeu? Não vai ter mais nada. Então a piada dessa é o seguinte, o cara é um garotinho novinho... É um bordão conceitual, né? Você não repete o bordão, mas o conceito se repete. Então na verdade é o seguinte, é o garoto que é novinho, mas ele é grande, ele parece um cara da high school já... E a irmã dele, que tem o corpo de menininha, mas ela já é velha, já tá na high school de verdade e tal. E aí são irmãos, e é isso. Go! Como eu fiquei sabendo da premissa quando eu li a sinopse, eu não esperava que fosse um anime curto, né? Eu fiquei sabendo que era um anime curto quando eu baixei e vi que o arquivo não tinha nem 50 mega direito. E quando eu vi que era curto, eu fiquei pensando, poxa, premissa que pode ser tão bacana, né? Que pode render tanta piada legal. Um anime curto, talvez isso acabe sendo desperdiçado, né? Mas depois de assistir são quantos minutos? São 3? 5 minutos? É, 3 minutos mesmo. 3 minutinhos? É. Eu pensei que não, sabe? O que esse anime tem pra entregar tá ali. Não precisa de mais do que isso. Poderia ter mais do que isso se ele fosse feito de outra forma, né? Se ele não fosse feito dessa forma que Live já comentou. Não, é, na verdade... Piada, você ter um bordão conceitual e ficar repetindo ele, incessantemente. Não, porque assim, o japonês tem esse dom super legal de pegar a premissa mais bizarra que você nunca poderia imaginar e desenvolver algo bom dali, né? Então quando eu li, eu fiquei, bom, deve ser alguma coisa, vai que é interessante, né? Mas sei lá, eu realmente não achei tão interessante assim, não sei. Enfim, não sei lá. É uma piada só e eu não gostei da piada, então como é que faz? Não sei, eu achei a piada interessante, só que não tem muito pra onde ir, né? Uma coisa que acaba se repetindo. Sei lá, sei por exemplo, o primeiro episódio tá com a amiguinha dele é pequenininha, porque ele é pequenininho, né? Mas aí a polícia acha que ele tá molestando ela, e lá vê ele embora preso, e é isso. Essa piada tem no Mitsudomoe também, é pra tirar onda de otaku mesmo, sabe? Tipo, todo mundo quer uma loli, mas ó, se liga, se você falar com alguma menina na rua, a polícia vai atrás de você. Isso é verdade, isso acontece mesmo. Ah, sim, sim. Isso acontece de verdade. Eu só acho que, eu não sei se o segundo episódio eu não vi também, eu só acho que tinha que ser mais escrachado, tinha que ser mais forçado, assim, sabe? Então, já que o cara tá em cima da menina mesmo, tá interessado pela menina, e aí ele dá em cima e ficar, tipo, com aquela coisa suja, assim, sabe? Eu acho que ia ser mais engraçado se fosse assim. Não, então, realmente, se por acaso, já que a premissa é bizarra e o negócio é em 3 minutos, né, vamos escrachar, ué. Talvez seja por isso. Nossa, seria ótimo. Seria ótimo se tivesse uma pegada tipo aquele que a gente... Aquele Azel-san, não era? Azel-san, isso. Uhum. Então, que tivesse uma pegada bem exagerada, assim, e aí a gente tivesse, sei lá, a Loli vendendo calcinha pra ganhar dinheiro. Seria bem engraçado. E tal. Então, tipo, já que... Talvez seja por isso que eu não gostei muito, porque... é só essa piada e eles não fazem nada de interessante com o conceito, né? Fica só no conceito. Mas também, a gente tá falando de um episódio de 3 minutos, né? Vai que... Ah, mas isso aqui é, mas aquele negócio, isso aqui é um preview mesmo, então é a nossa primeira impressão, né, de um ou no máximo 2 episódios, nesse caso foi um só. Então, como sempre... É, mas enfim, né? tudo indica que vai continuar assim, você vai ver a mesma piada em situações diferentes, variando um pouquinho. Então, porque eu acho assim, eu acho que se fosse escrachar como o Johan falou, já teriam feito agora, entendeu? No primeiro. É. Eles não vão deixar pra escrachar depois. Se bem que às vezes não, cara. Às vezes o japonês começa meio devagar pra depois, sabe? Pra não te surpreender de vez. Pra te não deixar assustado, né? Não sei, tem que ver mais, Mas primeiras impressões, né? A sorte que a gente tem é que o Johan vê tudo e não para de assistir. Então ele sempre diz pra gente se o negócio tá indo bem ou não. Sim. Record of Ransom passa... Aliás, por que esse nome, hein? Alguém cara, sabe? Ransero, se eu não me engano, é tipo... É flauta, alguma coisa assim, sabe? É uma referência ao colégio japonês, porque lá tem aula de música, e aí você usa flauta, é tipo assim, uma referência à infância. É, e ele tá aprendendo a tocar a flautinha, né? Isso, eu acho que é isso, é uma referência. Com medo, porque ele é um marmanjão, aprendendo a tocar a flauta. É uma referência, assim, à infância, né? Eu acho que é por aí, eu acho que é isso. Tá, enfim, o Record of Ransom passa na... madrugada de quinta pra sexta, a 1 da manhã, no Teletama e a do Studio 7. Vamos falar de futebol, Arena Kishi. Ah, que merda. Vocês gostaram disso? Sério que vocês vão fazer isso, gente? O Dark gostou. Peraí, como assim? Tu vai falar que você gostou, Dark? Ele gostou. Nossa. O que eu tenho pra dizer é o seguinte, o anime não tem nada de errado, ele é até bonzinho. Ele é futebol, né? Ele gostou de... Como é que é o nome desse anime mesmo, Johan? Vanguard? Isso. É. Ele gostou de começou. Vanguard. Tudo compara com Vanguard, cara. É o Vanguard. Sério, gente, o anime é uma coisinha. O que tem de errado nele? É o Vanguard da temporada. Sério, o que tem de errado nele? Além de falar de esporte, vocês não gostaram de esporte. Não, ele é bem, sei lá, não tem nada de errado. Ninguém vai se pronunciar? Não, ninguém tem nada de errado. Que negócio, como sempre, é um anime de esporte, como todo anime de esporte, não mostra o esporte direito. Não, e como todo anime de esporte, ninguém fora do Japão gosta, cara. Não adianta, velho. Anime de esportes fora do Japão, ninguém consegue entender. Não dá. Eu não, pra mim mesmo, não funciona. Eu vejo alguém fazendo... Porque, meu, você vê um jogo de futebol, aí você vê a animação do jogo de futebol, é animação parada, já, puta, já começa... Já acho ruim, já. Aquele negócio... Não, cara, eu sei que eles insistem em fazer... anime de esporte, cara, se vocês não têm grana pra animar uma partida de futebol, não façam isso, velho. Entendeu? Isso eu concordo. Porra, é que nem no Prince of Tennis, o novo, hein, agora, o negócio tá sendo refeito, tá indo aí na onda do Hunter x Hunter, refeito não, desculpa, é uma continuação, mas assim, então retomaram a série, mas, meu, você tem nenhuma partida de tênis na porra do anime. Se você não tem dinheiro pra animar a partida de tênis, você vai ficar mostrando caras paradas, sabe? Segura não, a raquete. Isso que vocês estão falando, eu concordo muito em anime, mas acho que funciona em mangá. Eu li de mangá, tô falando de anime. E eu não vi problema na área do Kishi, sabe? Eu realmente não vi. É um anime de esporte, com uma historinha... Cara, a história é boa demais. Os personagens... Eu falei que você vai fazer um anime de esporte com criança pra quem? Não, isso é. Pra criança, porra. Ali, tá feitinho pra criança se divertir. Cara, eu posso dar uma lista de obras infantis? Eu posso dar uma lista de obras infantis que eu adoro e não são idiotas. Não é desculpa. Não, eu acho assim... O desgosto pelo esporte, pelo futebol que vocês têm, Eu não tô confundindo as coisas. O anime realmente, ele é pobrinho, ele é mal animado e os personagens são bobinhos e a história é idiota. Eu juro por Deus que se a história tivesse, se fosse boa, eu assistiria mesmo sendo de futebol, porque eu não gosto de esporte nenhum, mas eu assisto alguma coisa de esporte. Já vi coisa de esporte que eu gostei, eu acho. Não, ele tem uma história bem padronizada de anime de esporte, mas eu achei legal de você ter a garota que joga. Inclusive, eu queria que a garota jogasse, né? Porque é meio escroto você ter uma garota que joga enquanto ela é criança, aí quando ela cresce. Como assim, cara? Quem jogou contra a menina lá foi. Quem jogou contra o moleque no parque foi a menina. Para tudo. Quer ver a premissa ser muito mais interessante pra mim? Quando ele encontra a garota fala que, eu sou a Seven, né? E você lembra de mim? E ele meio que não reconhece, né? Seria muito legal se depois revelasse num flashback que ela era um menino. E não, por isso ele não reconheceu, porque virou uma mulher, entendeu? Entendi. Seria maneiro. Seria pra você, seria muito maneiro mesmo. Não, pra mim também, mas enfim. Não, é, pra vocês seria muito maneiro. Não, mas seria tá legal se ela jogasse, né? Porque você tem uma garota que quando é pequena. Ela vai jogar, não... cara? Quem disse pra você que ela não vai jogar? Ela vai. Ela precisa escutar, caralho. Então, ela, enquanto criança, ela joga com os moleques. E depois que ela cresce, ao invés dela jogar profissionalmente no time feminino, ela vira a manager do time, sabe? Ela não vai poder jogar ali porque é um time masculino. Ela não vai poder participar de torneio. Só se ela for fantasia de menino. Eu sei o seguinte. Quem sabe? Às eu vezes. Sei o seguinte. Pode ser? Enfim, também. Você acha que não vai ter um episódio que alguém vai se machucar e aí ela vai se disfarçar de menino pra jogar e depois vão descobrir e aí vão tirar ela do jogo e eles vão ter que jogar com 10 pessoas? Você acha que não vai ter esse episódio? Hein, pô, acho que vai ter. O mais interessante pra mim é que respeitam muito o Brasil em termos de futebol, né? Então tem sempre brasileiro, time de brasileiro, enfim. E a primeira partida do anime é contra o Brasil. É, e eles perceberam que ia ser muito absurdo botar o japonês pra ganhar do Brasil, então eles empatam. É, e o legal é que só tem... Mas deixa eu te falar, peraí. O Brasil, sem ser... Ó, até mesmo o time principal hoje tá meio ruim. Mas nos times, assim, desse futebol olímpico, esse tipo de coisa, o Brasil não ganha porra nenhuma, tá? É, e ali é o time júnior, né? Por exemplo, a Copa Feminina de Futebol, quem ganhou foi o Japão, lembra que a gente falou disso? Até no cast? Uhum. Então, tipo, na verdade, não é nem o time júnior, né? O time de menores de 15 anos. Eles não quiseram forçar a barra, tudo bem, mas que poderia até ter, em termos de realidade, ganhar do Brasil não é tão difícil assim. E legal que a torcida brasileira só tinha preto. E o time também, né? Não, o time também. É engraçado, que é o seguinte, são todos negros e aí tem um outro branco, louro de olho azul. É, né? Que é pra mostrar a diversidade do país, obviamente. Não, assim, que o time seja todo de negros é bem realista. Agora, na torcida, todo mundo é negro, né? Mas então, o que eu achei... falando sério, o que eu achei interessante? Você vê um trio de personagens principais, que eles são... Você tem um garoto, o irmão mais velho, o irmão mais novo... mais delicadinho e mais sonhador, e a garota. Uhum. Primeiro que você tem uma garota que joga, e que jogava com os moleques desde pequena, sabe? Que ela é mais ativa no jogo, ao invés de ser só um interesse amoroso, ou um manager, ou uma figurante. E ela é tão ativa que enfim, ela ajuda o protagonista e joga com ele pra ele se motivar. A gente tem, eu gostei dessa quebra, de você ter o primeiro momento que você vê ele admirando o irmão mais velho, você pensa, poxa, esse é o garotinho que tá começando agora e ele não sabe fazer nada direito, porque ele é o irmão mais novo, desajeitado e mais frágilzinho, e tá aí admirando o irmão mais velho, que é o fodão, o bonitão, o garanhão. Aí você descobre que na verdade não, na verdade ele jogava bem pra caralho, só que ele ferrou com a perna e quem tá, enfim, ele tá vivendo a vida dele, a vida esportista dele que ele queria estar vivendo, mas não pode porque a perna dele tá zoada, através do irmão, tanto que ele tá focando em virar treinador e tal. Eu achei essa quebra bacana, sabe? Eu achei uma quebra bacana você pegar os protagonistas padrões desse tipo de anime e dar uma volta assim, sabe? Você inverter os papéis do cara que joga bem e do cara que tá começando agora. Vocês não concordam? Não, tipo, o anime, ele não apela pra nenhum clichê muito óbvio, né, com relação a esses personagens principais, isso é verdade, mas ainda assim, a trama que ele apresenta eu acho bobinho, só isso. Ele apela pro clichê do drama japonês, daquele negócio de que é a superação, de que você tem um irmão, de que você tem a família, de que, né, o rapaz poderia, de que ele, se ele se esforçasse, e de que ele vai ter que, né... tudo bem, mas assim, realmente, foi o que eu falei, eu não gosto de anime de esporte, mas se você for ver, analisar, eu consegui assistir o episódio inteiro todinho, sem problema nenhum, não é tão agressivo assim também, eu acho que quem acabar se interessando pelo esporte, ou então quem gosta de anime de esporte, pode acabar achando muito não, bom. Não, com certeza é melhor que Capitão de Tsubasa, que é uma merda. Eu não sei, cara, sabe qual é o problema? A gente viu faz muito tempo, né? Eu não gosto de falar de anime antigo, porque, sei lá, eu não lembro direito, então eu prefiro deixar pra lá. É uma merda. Tá bom. O meu ponto aqui é que a gente chegasse ao acordo que, enfim, a trama toma um mínimo de cuidado pra eu costumo, ser minimamente interessante. Eu, né, costumo ter, confiar... Enfim, elementos diferentes do que você costuma ver. Eu costumo confiar na minha memória emocional no que diz respeito às coisas que eu não gostei desde sempre. Então, o que eu gostei do passado, no passado, pode ser que eu não goste mais. Agora, o que eu não gostei no passado, eu não vou gostar agora. Eu vou continuar não gostando, entendeu? Eu sou assim com o Max. O que eu recomendo pra quem curtiu o primeiro episódio e pra quem gosta de anime de esporte, quem achou uma trama interessante, é o mangá. É. Que é gigante, inclusive. Eu tô vendo aqui, ele já tem 27 volumes. Publicado desde 2006. Desde 2006. E você não vai ter problema... e você não vai ter problema nenhum com cena de futebol mal animada, porque... Sim, sim. Eu li o único anime, o único mangá de esporte que eu li foi o Ashiro 21 e eu digo que funciona muito bem. Funciona muito bem, não sente falta. É mangá é uma coisa. De qualquer forma. Pois é. Aí no meu Kishi passa na TV Asahi às 6 da manhã de sábado e é animado pela Shinei Animation. Essa Shinei Animation é a mesma que fez o. Animação de Doraemon. Ela é um estúdio de animação muito antigo, mas que tem poucas obras, poucos animes, assim, feitos só por ela, entendeu? Ela tem poucos projetos, assim. Ela trabalha mais com estúdio. Ela tem algumas colaborações, ela trabalha mesmo como equipe de apoio e tal, mas ela é bem. Vai, próximo. Vocês em cima dos outros lives, viu? Desculpa, com sono. High School, DXD, DD, DXD, enfim. Eu fiz anotações interessantes sobre esse anime. Não sei se a gente já fez isso em algum outro review, mas eu marquei o tempo em que as coisas acontecem. Ah, eu sempre falo quando aparece a primeira calcinha. Pois é, eu fiz, né? Eu sempre cronometro, mas dessa vez eu não. Cara, a única anotação que eu fiz antes de dormir foi pornô. Aí eu peguei no sono, então eu não sei mais. A minha primeira linha aqui é hentai de verdade, com direito a mamilos e tudo mais. Isso eu gostei. Eu adoro ver mamilos em um anime que não seja um hentai. Entendeu? Aí eu marquei, ó, os primeiros peitos, o primeiro decote aparece nos 20 segundos. Primeiro close nos peitos. Em um minuto a gente tem a primeira calcinha. Em 2 minutos e meio a gente tem o primeiro mamilo. E em 5 minutos e 5 segundos a gente tem a primeira cena de banho. Acho que isso resume bem do que a gente tá falando. Esse anime foi engraçado que quando começa os amigos da high school querendo pegar alguém, a gente não pega ninguém, não sei o que lá, né? Dá aquele choque, vai ser uma merda. Aí eu pensei assim, não, cara, não vou ser preconceituoso. Né? Vai que é uma comédiazinha divertida do carinha querendo perder a virgindade. Pode acontecer, né? Uhum. Pode ser, pô. Por que não? Aí, de repente, não é isso, não. É a merda mesmo. O que eu achei interessante, que despertou até um sentimento saudosista em mim, é o protagonista ter desejos sexuais, né? Ele tá correndo atrás e sei lá, um tarado padrão. É anime dos 90, né? Porque a gente não vê mais isso hoje em dia. Normalmente o cara tá cercado por mulheres, todas as mulheres querem loucamente dar pra ele, ninguém consegue entender muito bem porquê. E é isso. Ah, nesse caso, a gente tem ele atrás de todas as garotas, né? Apesar de ter algumas também que querem dar loucamente. Então, é por isso que eu falei que deu eu tive uma esperança durante alguns segundos de que fosse algo diferente, porque são os três amiguinhos adolescentes bobões querendo perder a virgindade, pô. Isso pode ser legal, pode ser um anime meio American Pie, por que não? Pois é. Mas deixa quieto que não é, né? Não é. É uma bosta mesmo. É. Tem demônios. Esse setting é um setting que fica muito babaca, o cara é morto por um anjo, recebe um demônio. Sei lá, cara, realmente. Essa hora eu peguei no sono mesmo, de verdade. Eu realmente não sei o que acontece no episódio, então não posso nem comentar. Não, eu também não. Eu não lembro direito do que se trata. Você lembra? Eu assistia, tipo assim, aparece um cara, que eu acho que é um anjo, com a puta da espada, enfia a espada no meio do peito dele, ele não morre. Aí a mina aparece, salva ele, aí ela leva. Eu sei que ele arruma uma namorada, mas ninguém enxerga a garota, é isso? Porque ela é um demônio, né? Ah, tá. Ela é um demônio, ele enxerga sim, ele que. Só que ela já tinha visto o potencial do demônio nele. Ele tem o sangue de não sei quem no corpo dele. Ah, eu tipo, whatever, cara. Aquelas tramas extremamente complicadas pra nada. Não, eu assisti nesse anime, só que nem um Johan com a vizinha na janela, sabe? Eu esqueci completamente da trama e fiquei olhando. Só prestei atenção no enfim, nos mamilos e nas calcinhas pra poder marcar o tempo. Sabe qual é o problema? O problema é, eu, é assim, isso é meu, tá? Particular. Eu não sou uma pessoa que tem uma excitação sexual com desenho animado. Eu ia falar. Né? Muito menos quando são peitos que são impossíveis, que não existem. Então, são peitos que ficam se mexendo de forma que nenhum peito se mexe. São peitos de gelatina, né? Então como é que eu vou ficar excitado com aquilo? Porque além de ser desenho, não existe. Então... Mas... aqueles indivíduos que... Sim. Eu entendo que existe público pra isso, eu entendo. Porque se não existisse, esse não seria o milésimo... Com certeza. Quadrado mínimo, curioso, né? Enfim, sabe? Por que consumir esse material e não consumir um material mais pesado? Que aquele negócio, ou bom... Ou um material que é mais peludo, sabe? Não, enfim, se você quer putaria, por que você não vai logo na putaria? Você fica no o negócio do 2D, cara. Tem gente que prefere o 2D e é isso. Ah, não, tá, gente, tá explicado. Você nem passa às 11 da manhã. É pra molecada mesmo. Mas aquele negócio, uma coisa que eu não... Assim, eu entendo que existe gente que gosta, mas eu não entendo por que eles gostam. Por quê? Mesmo que eu vá sentir algum tipo de excitação ou atração pelo desenho, eu quero que pelo menos ele seja igual à realidade, né? Você se sente atraído por éguas? Éguas? É, éguas. Não, não. Olha, eu vou ficar quieto. Olha, tem muita gente... Eu perguntei pro live, gente. Tá? Eu não perguntei nada pra você. Tem gente que se atrai demais. E qual que é a explicação pra isso? Mas, velho, presta atenção. Cara, presta atenção. Égua é um negócio que existe, ok? Então eu vou me sentir atraído por algo que existe. Daí, se eu for me sentir atraído por um desenho de uma égua, vai ser uma representação realista de uma égua, entendeu? Talvez, depende. Se alguém tivesse uma égua peituda... Eu me atraio sexualmente por vários conceitos que são impossíveis de reproduzir no mundo real, desculpa. É, tá vendo, né? Cada um tem a sua psique, esse negócio. Cara, por exemplo, eu me sinto emocionalmente atraído pelas poneizinhas de My Little Pony, mas não quer dizer que eu queira comer elas. Já o Darko... Não, o Darko se masturba todo dia pra Rainbow Dash, mas não é o meu caso. Não é Rainbow Dash. É quem? Eu prefiro a Rainbow Dash, mas enfim. Eu prefiro o Flechai, tá? É isso aí. Enfim. E é com essa análise que a gente termina. Passa as 11 da manhã e agora eu tô chocado, né? Mamilas às 11 da manhã. Interessante. É, cara, essa é a hora que as crianças estão acordadas. Não é? Mas é na ATX que passa todos os rentais e todos os queens e afins passam lá. Então Mamilas às 11 da manhã é aqueles canais com senha. É, canais com senha. Passa às 11 da manhã de sexta-feira. Que ótimo. Final de semana, tá louco. E o anime é da TNK, do estúdio TNK. Whatever, né? Então, vou falar do que pra mim foi a melhor coisa dessa primeira parte. Moretsu Pirate. Eu não esperava, né? Eu não tava sabendo de nada. Eu tava sabendo que tinha uma mocinha vestida de pirata. Foi a melhor coisa pra você? Pra me dar a primeira parte, sim. Por quê? Pra você foi o quê? Ah, mesmo nível dos outros, normal. Sério? Sério. Eu também não achei nada demais, não. Ah, de tanto jeito. Mé, igual os outros. Assim? Por quê? Eu achei que tinha um puta de um potencial, porque histórias de piratas dá pra fazer coisas bem legais, mas eu também achei bem, né? Pô, mas você tem um mundinho todo bem trabalhado. Não, você tem um mundo genérico. Você tem colônias da Terra que lutaram pela independência de alô Gundam, alô sei lá, qualquer outra coisa. A parte dos piratas, eles pegam, enfim, conseguiram transpor bem os piratas daqui pra lá, sabe? Eu acho que é muito cedo pra falar do universo. Eu tô falando de detalhes, eu não tô falando do plano maior. Não, você falou o mundo não é um detalhe, o mundo é o mundo. Eu tô falando dos detalhes que compõem esse mundo. Que são genéricos. Não, você tem as coisas do pirata, você tem a carta de curso, você tem a forma como eles trabalham na tecnologia pra ela fazer coisas do dia a dia, que na verdade são coisas de segurança. Eu gosto muito da cena dela chegando em casa, sabe? Que ela olha no olho mágico, aí na verdade o olho mágico é um leitor de um scan de retina. Não, e isso aí, é muito bom mesmo. Isso ficou a utilização dos recursos tecnológicos, assim, de maneira realista, de como a gente imagina que a partir da tecnologia atual, como vai desenvolver, eu acho que ficou bem realista, assim, ficou bem legal, eu gostei bastante. Você vê, por mais que o plano... Você pode achar o plano maior genérico, dá pra perceber que pelo menos nos detalhes eles tiveram bastante cuidado. Assim, a virtude da série pra mim é o seguinte, tinha tudo pra ser só mais um anime de fanservice e não é. Tem as garotas e tal, mas não, tem uma história ali, não é, não fica parecendo calcinha toda hora, enfim, não é isso. Isso é legal. Mas então, olhando, depois de assistir, olhando o histórico, ele é do Tetsui Sato, que é o cara que fez na Desco e que fez Stelvia, é um cara acostumado a fazer histórias de sci-fi com protagonistas femininos, vamos dizer. Não necessariamente elas servem só pra ser objeto sexual, né? Na verdade, elas não servem pra isso, sabe? Não é exatamente o foco. Enfim, eu acho que isso, junto com os detalhes que o primeiro episódio entregou, e com o que eu tava vendo que estão especulando que vai ter dois cursos, sabe? Pra mim, é um anime com muito potencial e o com mais potencial da primeira parte. Sério, foi o que mais me divertiu, sabe? Foi o que mais gostei. De repente, eu... Até agradou, porque ele é bem animado, ele é bonito. Não é, assim, eu gostei do visual, gostei, como eu falei, da... Eles não... É um anime que tenta ser alguma coisa além de simplesmente um fanservice. E tal, que é o que você suspeita que ele vai ser quando você vê que são garotas, só tem mulher ali, não sei o quê. O logo tem um coraçãozinho e tal, parece o logo de visual novel, né, de Herogue. Uhum. Só que esse negócio do pirata espacial, eles se vestirem como piratas mesmo, não sei, acho que eu tô vendo Gokaidia, então, não sei, eu tô meio, assim, eu acho legal lá, mas, assim, na minha cabeça, tipo, de novo, entendeu? Eu gosto pra caraco de pirata, eu acho que se eu tivesse uma nave espacial, eu me vestiria de pirata tranquilamente. Eu não sei, eu já não sou fã, eu já não sou muito fã da mitologia dos piratas em geral e tal, então, assim, eu não sou, pra mim tanto faz, se o filme é bom, eu vejo, senão, assim, eu não tenho nenhuma paixão, nenhum fetiche específico por piratas, né? Então, eu gostaria, de repente, que o visual deles não fosse tão retrô, assim, fosse uma coisa futurista mesmo. Sei lá, o que eu acho, assim, eu gostei muito do character design e do background, qualidade de produção é muito boa, só que eu fico, quando você mistura Skull Life com pirataria, eu não sei até onde isso pode ser bom, entendeu? Eu não sei até que ponto você consegue ser original. Eu acho que naquele contexto. Mas é muito cedo, realmente, pra um anime de 26 episódios, realmente, a gente tô vendo aqui dois cursos, é muito cedo, realmente, pra falar qualquer coisa. Eu também vejo um potencial dele, acho que dá pra dizer que ele pode vir a ser um dos melhores títulos da temporada. Então, eu acho que naquele contexto ficou bem encaixado, sabe? É o tipo de coisa que dá pra não ficou jogado, vamos dizer assim, sabe? Eu não consigo dizer. A minha primeira impressão é que o roteiro foi fraco, mas a parte, sabe, das cidades, tudo, design, muito bonito. Mas o roteiro é muito fraco. Então, eu achei... Eu gostei da construção em detalhe. Eu gostei disso, eu gostei da carta de curso. Eles não são piratas, né? Eles são cortários. Eles são piratas com permissão do governo pra piratear. E, enfim, o documento que ela mostra é um documento real, que é a carta de curso. Um documento que dá essa permissão pros piratas. E... Eu gostei dos detalhes. Gostei bastante dos detalhes. Achei bem construidinho. E a trama principal pode não ser muito séria, pode não ser muito, sabe, pode ser fraca, pode ser rasa, mas eu não vejo necessidade de ser muito mais do que isso num primeiro momento, sabe? Não, mas eu digo assim, pra dizer que é um favorito... Pra dizer que é favorito, então pra dizer que é o melhor, que tem... Eu não disse a temporada toda, eu disse da parte... Sim, ok, não, mas mesmo assim, eu digo, dentre esses que eu vi... E vamos combinar, não tem muita coisa boa. Não, dentre esses que eu vi, sei lá, pra mim ele é mediano ainda assim, ele ainda tá no mesmo nível como o Live View falou, do mesmo nível dos outros. Por enquanto, né? Mas realmente, então, ele manteve. Mas tem vários, mas é que o negócio é que tem vários outros títulos, vários outros animes que eu continuei vendo depois e que de medíocres se tornaram muito bons, entendeu? Mediano pra mim foi o Brave Tense, sabe? O Let's Pirates tá no bom, com potencial pra subir. Eu colocaria no mesmo patamar, mas. Mas eu digo assim, eu não gosto de. Quando você vê que. Porque que nem a temporada passada teve aquele Horizon in the Middle of Nowhere, sabe? Aquele anime começou horrível, parecendo um hentai. Meu, ele desenvolveu de um jeito, ficou tão bom que, tipo, ele acabou já com... Ficou bacana? Ficou muito bacana. É, tá querendo muito ver, né? Que você sabe qual é a origem dele, né? É uma light novel gigante, né? Uma light novel que de light não tem nada. Nada. Então, ele fica muito legal, as batalhas são sensacionais. E é um anime que os cinco primeiros episódios são uma bosta. Qual que vocês estão falando? Oi? Qual que vocês estão falando? Que o Kai Senjou no Horizon, Horizonte no meio do nada. É da temporada passada, é esse? Isso, da temporada passada. Ah, eu boiei, eu não sei nada da temporada passada. Então eles têm que explorar mais o mundo, porque é um mundo com uma história muito complexa. Exploram tudo, cara. Eles têm milênios de história naquele mundo, cara. Desenvolveu milênios de história. Aí você me dá um primeiro episódio com um monte de peito balançando. Não, mas não é, mas depois ele abandona isso. Começa, é os 3, 4, acho que até o 5º episódio é bem razoável. Não, o 5º episódio já começa a ser melhor. Mas os 3 primeiros mesmo são uma bosta. Daí pra frente começa a ficar bom, as batalhas são fenomenais. Aí o último arco da historinha, os últimos 5 episódios tem uma historinha que é sensacional. Por isso que eu falo, às vezes é muito complicado a gente falar do começo só pra dizer sobre a profundidade, mas do que eu vi de primeiras impressões, que é a intenção do cast, né? Sei lá, eu acho que tem potencial, mas não achei tão interessante. Mas... Assim, eu acho que todos, tirando o último que a gente vai comentar agora, foi o que mais me trouxe coisas, sabe? O que mais, achei conteúdo pra ver. Então, pra mim, o que acontece manteve pra mim esse fenômeno interessante que tá rolando essa temporada, de que é esse mesmo sentimento que todos os títulos meio que estão me passando, que é essa coisa de que Não são títulos que eu acho propriamente ruins, mas não tem nada neles que se destaque pra mim que me anime muito também. Eu não acho os personagens, de uma forma geral, particularmente carismáticos, nem a história particularmente original, entendeu? Uhum. O Moretsu Pirates comparado com o que normalmente é um hit imediato, tipo Code Geass, tipo Mauro Tengen Drum e tal, que é o tipo de coisa que você bate o olho que já é hit no primeiro episódio, ele realmente é muito mais fraco, mas a gente tá falando de uma... Não necessariamente fraco, mas mais morno, né? É. Mas a gente tá falando de uma temporada muito, muito morna, né? Muito... Quem sabe a gente assiste o segundo e dá uma recomendada na segunda parte. Sim, seria bacana. Inclusive pra vocês, porque eu já gostei. Eu já me comprei e eu vou continuar assistindo. Então, então o Moretsu Pirates, ele passa... Ah, deixa eu só falar uma coisa. Uma coisa que eu anotei aqui que é meio absurdo, assim. Tanto a abertura quanto o encerramento, elas são cantadas por um grupo chamado Momo... Como é que é? Momiro... Zetsu, alguma coisa assim, é tipo um nome compridão, que é uma girl, tipo assim, sabe, essas bandinhas de idol mesmo, normal. Só que a melodia do encerramento, da música de encerramento, é composta por um ex-guitarrista do Megadeth. Olha só. O Marty Friedman. Aí, tipo, quando eu li essa informação, eu falei, beleza, tudo bem. Ah, inclusive, vocês ficaram sabendo que o Yoshi, que fez a trilha sonora do Globo de Ouro esse ano. Olha só. O cara fala no final, né? O locutor fala, né? Que a trilha sonora foi composta pelo cantor Yoshiki. Aí eu fui no Wikipedia ver se era o Yoshiki mesmo, daqui do Japão, e é ele mesmo. Olha só. Enfim, Moretsu Pirates era Satellite, passa na TV Kanagawa à meia-noite e meia da madrugada de sábado para domingo. Pra fechar, quando eu disse que Moretsu Pirates foi o meu favorito, foi porque eu meio que tirei o que eu sou guia da corrida, porque ele não é um anime pra TV, ele não é um anime, na verdade, ele é um OVA. Que eu sou guia? É. É um ONA, né? É, seria um ONA, que enfim, é um OVA só pra internet. Uhum. E foi exibido no Nikododa no início do mês, não foi agora que ele... Não. No início do mês passado, né? No início de dezembro. Ele passou no início de dezembro. Sim, e primeira coisa que eu tenho pra comentar é que um anime que parece ser muito bonito, mas a gente só acha ele em qualidade ruim porque o japonês não sabe fazer streaming em HD. É uma merda. Isso porque é o anime dessa leva que é o visualmente o mais interessante, o mais diferente. Tem tudo aquilo que eu queria ter visto em alguma dessas outras séries, né, pra televisão mesmo, que é um mundo diferente, um refrescante, um traço maneiro, entendeu? Escolhas de ângulos e animação interessantes, enfim, uma história diferente, um mundo original, entendeu? Agora, dito isso, eu devo falar que esse primeiro episódio eu não entendi porra nenhuma. Ninguém entendeu. Mas não tem várias partes no próprio anime que os personagens falam, ok, eu não entendi nada, mas tudo bem. Mas então, era intenção totalmente. É justamente isso que passa pra gente. A gente, assim, eu não tô entendendo porra nenhuma, mas eu tô gostando assim mesmo, não sei porquê, entendeu? Olha, não tem aquelas animações que o cara pega, vomita um arco-íris? Uhum. É tipo isso, assim, sabe? Você não tá entendendo porra nenhuma, mas nossa, que bonito. Eu fiz mais listinha do que eu entendi, sabe? E inclusive eu medi o quanto eu gostei dos animes nesse preview pelo quanto eu escrevi sobre eles. Nessa primeira parte eu não escrevi sobre quase nenhum, escrevi bem pouco, tirando que eu sou giga. Na segunda parte bem mais. Mas primeiro, resumindo a minha equação, que é o seguinte: cenas do Samaba Manzai, mais Satoshi Kon, mais cenas de ação, tridente, sabe? Ele me lembrou Páprica, na verdade, por ele ter a parade, né? Por ele ter aquelas estruturas coloridas andando pela rua. Ele me lembrou quando você se chamava Banzai, porque ele tem takes de câmera e tem elementos de teatro, e você tem o posicionamento dos personagens na cena de certa forma como algo importante, mesmo que você não esteja entendendo o jeito que tá acontecendo. E você sabe que foi criado pelo cara que fez o Percure, né? Ah, é? Não sabia. É o mesmo cara. Legal. Então você vê essa coisa meio fantástico, assim, meio colorido, né? É bem legal. O que eu entendi foi o seguinte: é Digimon, é uma garota presa numa realidade virtual que quer voltar pra casa. Mas qual é o papel dela ali exatamente? Não sei, né? Eu não sei se é uma realidade virtual ou se é um paraíso, porque eles misturam a internet, né, o mundo virtual com yokais, com o mundo real, com o paraíso, porque tem vários deuses ali, tem várias divindades, né? Então é um tipo assim, como se fosse uma realidade paralela, assim, né? Alguma coisa desse tipo. É Digimon, né? Uhum. Eu pensei em realidade virtual porque você tem downloading, né? Você tem elementos de jogo. Durante o anime, você tem interface visual de jogo, né? Então você tem no cantinho ali um download, você tem umas coisinhas coloridinhas que ficam voando pela tela e que não fazem muito sentido. Eu quis falar dos deuses, porque mais pra frente eles começam a focar isso, né? É, eu tô vendo aqui que é do Zumi todo. É, ele mesmo. E, enfim, o que eu tava falando? Na verdade, a gente tá falando sobre esse anime, né? Mas o que a gente tá fazendo aqui não é um preview. É um review, porque pelo visto, só tem esse episódio. Exatamente. Só saiu esse episódio até agora? Não, só saiu. Só vai ser ele. É o quê? Oi? É só isso? É só isso. Tô chocado agora. então eu não sei se eu gostei mais. Porque... É conceitual, cara. É uma obra conceitual. É um cara que jogou vários elementos. É uma animação original só então, pra isso. Então eu assisti com o mood completamente errado. Então, nossa. É. Completamente errado. Quando eu vi lá no que o Mike pôs o Darko pôs do lado ONA, Original Net Animation. Quando é assim, cara, não passa de um, dois no máximo. É, então, eu tava esperando de repente mais uns dois, pelo menos, sei lá. Difícil. Então eu vou precisar ver de novo, cara, com certeza. Porque... Não, porque você, quando vê alguma coisa, você tá no mood certo. Eu tava no mood completamente errado, então minha análise tá toda errada. É um videoclipe, então, de 20 minutos. É uma obra conceitual que não tira o mérito, mas. Enfim, quando eu comentei que eu não entendi nada e dei uma zoada, eu tava achando que ia ter alguma coisa depois. Mas já que não vai ter, vou ter que mudar meu mindset e ver de novo. É, eu vou dizer que você tem bastante coisa pra entender ali dentro, né? Não, tem. Tem referências à Alice, No início você tem a situação do Lewis Carroll, né? Uhum. E aí depois você tem a mocinha presa no outro mundo, que parece ser um mundo virtual. As criaturas bizarras que você vê na rua parecem ser humanos, parecem ser avatares de humanos que estariam naquele mundo virtual, foi impressão ok. Não, tem, mas também tem alguns monstros mitológicos japoneses. Tem. Yokais, tem. Nada impede de ser um. Não, mas nada impede de ser uma realidade virtual, né? Das raposas e tudo. Não, é que eu tô achando que não é exatamente um mundo virtual, entendeu? Você tem aquelas jogadas, mas eu não acho que o cara quis dizer que era um mundo virtual que ela tava presa dentro de um jogo, por exemplo. Eu não acho que era isso. Eu acho que poderia ser, por exemplo, um paraíso, de que ela poderia ter morrido, porque aí depois a mulher fala que não tem como ela voltar. Não sei, pode ser isso também, entendeu? Possível, mas não, é difícil saber, na verdade, né? É interessante, né? Porque tá todo mundo brigando com todo mundo e parece que todo mundo é inimigo, mas na verdade todo mundo é amigo. Eles param de brigar e, sei lá, estão de boa um com o outro. É difícil você entender as relações entre as pessoas nesse anime. Tem vários personagens, né? Adorei aquele martelo da menina, fenomenal. Sim. Teve umas citações no meio do jogo que me deixaram meio. Do anime que me deixaram meio perdidos. O logo da Banpresto aparece do nada. A Banpresto, ela é uma. Uma developer de jogos. Que não existe mais, né? Na verdade, ela existe, mas não existe. Ela virou uma subdivisão da Namco Bandai, depois que a Namco Bandai comprou a Banpresto. E ela é conhecida, ela era muito conhecida ainda, é conhecida por ser a criadora da série Super Robot Tyson, né? E, enfim, nos anos 90 eles fizeram muitas adaptações de animes. Inclusive, tem um RPG de testemunho para o Super Nintendo, que é ótimo, tem tradução. Então, joguem, que é uma bacana. E esse é o legado da Banpresto. Eles tinham muitos jogos que não saíram do Japão, então a gente só conhece mesmo por essas adaptações de anime, por esse material mais otaku pra videogame. Aí depois eu entendi que, na verdade, a Banpresto ajuntou a financiar, né? O anime foi feito em colaboração da Toei com a Banpresto. Foi exibido no 6 de dezembro. Esse negócio poderia ser desenvolvido mais tarde pra um longa, né? De repente. Poderia. Pelo desenvolvimento da Banpresto, que eu fiquei com essa impressão de mundo virtual. A protagonista, ela tem dois garotinhos com ela. Eu não entendi muito bem se é irmão dela ou não. Então não dá pra entender direito, porque eles também têm tipo, são hiperpoderosos, sei lá, não fica bem claro assim. Tem dois garotinhos com ela, aí esses dois garotinhos passam a segunda metade toda do anime preso no jogo. Esse jogo, ele é o Mother, que ele é conhecido aqui como Earthbound, que é aquele RPG do molequinho de boné vermelho. Não, sei não. Entendeu alguma coisa, né? E, na verdade, basicamente é isso. O anime pra de novo, a gente tá fazendo um review, a gente tá comentando só porque eu achei bacana. Uhum. E porque a temporada tá com pouca coisa, né? Então, pra encher um pouquinho de linguiça, achei bacana a gente comentar, tava fácil de baixar. E vale a pena ver, porque eu acho realmente que é belíssimo, assim, visualmente e tal. E tem uns conceitos bem legais, aí o anime é bem legal. Se eu não me engano, dá pra ver no próprio YouTube, que acho que ele saiu oficialmente no YouTube. Sem as legendas, sim. É claro. Eu não sei se agora vai ter com a legenda agora. É, talvez tenha ele com legenda em algum lugar, não sei. Se tiver, eu boto hoje, se eu lembro de ter. Senão, vocês procurem aí. E eu tô esperando ele sair numa qualidade melhor, pra ficar de olho. Talvez eu reassista ele algumas vezes e talvez até pra gente fazer um review, um proper review mais pra frente. Quem sabe, só se eu sair num DVD alguma coisa, né? Mas... só é uma pena que o anime mais interessante em todos os sentidos, em termos de história e visual, tenha sido um one shot de 20 minutos pra internet. Isso é verdade. Mas a segunda parte tá um pouco melhor, né? Eu já comecei a ver alguns animes da segunda parte e tá um pouco mais animada. Um pouco menos... Eu tava querendo puxar umas pra cá, mas enfim, não deu. Então a segunda parte eu prometo que tem pelo menos mais uns dois ou três animes mais interessantes pra gente comentar. Mais coisas melhores. Bem, as continuações, você quer comentar aí de Amagami? Olha, Amagami realmente mais do mesmo. Era Amagami que você falava um pouquíssimo comigo? Isso, quando... é sensacional o Amagami, cara. Ah. É sensacional, é um erogê, mas é muito, muito... A qualidade do Amagami não tá nem na animação, nem nada disso. São os diálogos, são as sacadas, assim. Eles têm umas tiradas, assim, coisas que são de propósito pra ficar, sabe, botar o personagem em situações ridículas. Ou então pra fazer com que as personagens que são os interesses românticos dele fiquem diferentes. Assim, sei lá, é bem legal, cara. Você vai assistindo, assim, porque são curtos, eles marcam por arcos, né? Então cada arco é um interesse romântico. Só que aí, como se fossem... dimensões paralelas, entendeu? Porque quando muda o arco, aquela garota que ele... aquela garota que se conquistou antes, ela participa do arco seguinte, mas como ela é frustrada, sabe, de tipo de que ele tá com outra mulher e tal. Então a rota é visual novel, né? Na visual novel, cada vez que você joga uma rota diferente. Exatamente, é bem por aí mesmo, né? Eu espero que dessa vez tenha a rota do Daimoto, da irmã dele, porque não tem. Ah, Lolicon. É, mas esse aqui, esse continuou exatamente no ponto, que isso que eu achei mais interessante. Ele continuou exatamente do ponto onde terminaram os arcos da primeira. Então, isso é tipo uma rota 2, você vai ter a rota 2 de cada garota. Não, é isso, é continuação mesmo, porque, tipo assim, você quando acaba a primeira temporada, eu não achei que fosse ter de novo, ou se fosse ter de novo, iam ter outras garotas. Uhum. Só que não, o que acontece é o seguinte, ele continua. Então, a partir. Porque lá no outro, no primeiro. Na primeira versão, acaba quando ele conquista a garota. Beleza, acabou. Aí esse tá continuando disso, então mostra o problema de relacionamento. Ah, legal. Essas coisas, legal. É bacana ver gente que namora em anime, né? Isso, então, as personagens são bem legais, cada uma tem uma característica diferente, mas elas são bem interessantes, entendeu? Não é aqueles, não são personagens padrão, as meninas são, elas têm por ser curto, você dá umas características próprias bem ressaltadas pra cada uma. É bem legal, eu gosto pra caramba, cara. As pessoas, também. como eu já bati essa tecla algumas vezes aqui no GQS, as pessoas desprezam muito visual novels e erogues, mas tem alguns com histórias excelentes, sabe? Excelentes mesmo. Enfim, tem nomes da indústria que surgiram lá dentro e tudo mais. E, enfim, tem mais continuações que a gente vai comentar, mas a gente vai comentar na segunda parte porque eu ainda quero assistir o Prince of Tennis e o Nisei Monogatari. Então, por enquanto, a gente fica por aqui com uma parte meio morna, pra não dizer extremamente fria, congelando. Saldo geral aí. Pra mim, a melhor coisa foi Moretsu Pirate. Mas eu gostei bastante também do... Que eu com certeza vou continuar assistindo. Dessa primeira temporada, eu sou o único que eu vou continuar assistindo. Maritzo Pirate. Dessa primeira parte, você quer dizer? Dessa primeira parte, é. Kill Me Baby, eu devo ver mais alguns episódios pra ver se eu continuo vendo ou não. Eu vou continuar vendo o Kill Me Baby, claro. Eu vou ver esse Maritzo Pirate. Eu vou ver esse Sinfogear também, porque eu acho que pode ter um futuro bom. Mas acho talvez eu continue... Não, eu não vou continuar assistindo o Arena Kishi, não. Vou ler um mangá, se eu tenho que fazer. Não, esse eu não vou ver mesmo. Eu acho que a primeira parte, as primeiras estreias sempre são mais ou menos. A gente teve umas continuações que nem Nisei Monogatari, que estão no meio aí, que são chamarizes dessa temporada, então acho que mais vale a pena a gente analisar depois no contexto geral, né? A gente teve uma temporada fraca, consequentemente a gente teve uma primeira parte que costuma ser um pouco mais fraca, ainda mais fraca. E é isso? Alguma coisa pra dizer? Eu achei que Brave Ten tem potencial pra mim, né? Assim, a gente sabe que você não vai continuar assistindo nenhum deles, mas se você fosse continuar, você continuaria assistindo qual? Olha, nesse momento eu tô pegando vários da temporada retrasada pra ver, tô começando a assistir Mawaru Penguin Drum agora, por exemplo. Olha. Bem legal. Terminou muito bem. Aos pouquinhos eu chego lá. Mas, então assim, Brave Ten tem potencial, né? Então animes que algum dia eu vou ver. O Brave Ten dessa primeira parte e só. E o Kyosho Giga, mas agora eu descobri que só tem um, então já foi, né? Então já vi. O Moretsu Pirates você descartou completamente, foda-se. Não, o Moretsu, tanto o Moretsu Pirates como o Kiyomi, como o Sinfogear, são aqueles que eu vou esperar pra ver o que o pessoal tá dizendo. Uhum. Aí se for render alguma coisa, vai pra minha lista. Senão, vai desvanecer no mainstream. Ok. Então é isso, né, gente? Tchau. Gravação grande. A gente tem mais anime pra ver, mais coisa pra gravar. Beijo nas crianças. Tchau. Falou.